Estamos começando mais um Super Controle Podcast, número perdi as contas, e o assunto de hoje são dos videogames portáteis! MP4! Eu sou o Lanzoner, e pra mim, a melhor invenção dessa década foi o meu portátil que eu irei citar a seguir. Isso. Aqui quem fala é o Six, e tô dando a bunda por um PSP e um 3DS. Oi. Eu sou o Fuca e o menino jogo é muito safadinho. Eu sou o Julie. Dia eu sonhei que eu teria um Game Boy Advance branco em minha gaveta e um dia eu o tive. E aqui é o Frajola e eu jogava portátil no banheiro. Fica a dica aí, o meu Game Boy Advance que estava com o Joe. Está com o Joe. Todo melado gosta do Game Shark. Achei que teria todo sido mundo vendido para o Everton. Com fotos da Marjorie Bros. E falando portátil. Em Everton, ele está aqui conosco porque ele teve muitos portáteis. Então, Everton, certeza. Eu sou o Everton e para mim, PSP significa PlayStation Perfect. Palmas, muito bem! O Everton, que é menino dos portáteis, mas ele não tem nada de portátil, esse moço. Tá muito... Então, como vocês já viram, o papo vai ser sobre portáteis, né? Ou não. O que, que é portátil? O que significa portátil? Pois é, então, vamos ver. Veremos isso depois do que, Frajol? Leitura de e-mail. Então tá, vamos para mais uma leitura de e-mails sobre pirataria nessa vez. Recadinhos clássicos, os twitters e os links dos Playfires e do Orkut, está tudo mandando do lado. Comentem, citem as frases e todo o resto clássico. É isso aí. Muitos e-mails falando, compro no Steam, não compro no Steam, compro pirata. É. Muita gente comprando pirata ainda, ó, vergonha, hein, vergonha. O Marvox, né, mandou um e-mail aí falando que a gente esqueceu de falar sobre piratarias de jogos, de videogames mandar na com e blá blá. Isso. Porque a gente não queria focar nesse lado, né, a gente queria focar no fundo, no... É, isso aí, a raiz do problema. Onde que a sacanagem é oculta. Então tá, né, vamos ao primeiro e-mail. Alex Salve, 18 anos, Porto Alegre. Ele parabeniza a gente pelo ótimo cast, mais uma vez pegaram um tema que muitos não dariam um centavo. Obrigado. Aqui eu vou resumir o e-mail dele. Ele fala que... Vocês sabem que existe a Ancine, né? O Fundo... O Nacional para o Cinema. Este mesmo. Que esse fundo, ele ajuda o cinema nacional, né? Com uma verba e tal. Então tem um projeto novo que é pra ajudar ainda mais o cinema nacional. E também tem... No futuro, se der tudo certo... É pra ajudar também os games nacionais. Sim, para a criação de games. Vamos ser... Projeto pra 2 anos, daqui a 2 anos, né, cara? Então, esse fundo que vocês veem que o governo ajuda a fazer os filmes e tal, também vai ter pra ajudar a fazer jogos. E em breve também tem um outro projeto que é todo o lucro que um filme americano tiver no Brasil, parte dele vai ser voltado pra produção de filmes nacionais. E tem esse mesmo projeto voltado para games. Então, todo lucro que um game não feito no Brasil vai ter aqui, uma parte vai ser direcionada para patrocinar jogos brasileiros. É, mas isso a longo prazo, né? Sim, né? Tem que esperar muito tempo. Um sonho. Isso resumindo o e-mail dele. Ele mandou um e-mail gigantesco aqui, muito bom, explicando tudinho, mas resumindo é isso, né? Ele manda um abraço pra gente. Obrigado, Alex Sal. Então, o próximo e-mail aqui é do nosso chapa... Gustavo Gutierrez, que mandou aqueles brindes clássicos, né, que a gente falou do outro cast aqui, que o link está no post com as fotos, né, dos brindes que ele mandou, que foi produzido pelo amigo Pablo Sica, da loja nerd.com. Muito bom que eu uso o Bottom para ir trabalhar. Tô divulgando o trabalho do nosso querido amigo. Claro. É isso aí, os Bottoms ficaram muito bons. E a cueca do Julie. E o Julie tá usando o Bottom na cueca, né? Muito bonito. Eu uso mulherada... na cueca. É que é a parte do meu corpo que o pessoal mais vê. Olha! É que elas, né? Elas percebem primeiro lá, né? Aquele... A Emília! Calveria o tamanho do Bottom. Citarei então aqui o e-mail dele. Olá, amigos! Sobre o tópico da pirataria e do mercado cinza, tenho algo a acrescentar. Uma vez que a cidade que eu demoro fica a cerca de 2 horas da fronteira do Paraguai. Oh, delícia! Então, logo, comprar um videogame original na cidade se torna praticamente inviável e, segundo, burrice. Estupidez! Porque o valor pago, indo lá de carro, comprar e voltando, e comendo um lanche, dando uma banda e assistindo um filme no cinema, sai mais barato que comprar. E ainda ele diz que tem umas certas lojas de Maringá, que é a cidade dele, que ainda tem a audácia de comprar no Paraguai e revender por um preço maior na própria cidade. Paulo Cusice. Ele assume aqui que todos os jogos, praticamente, videogames que ele tem, vem tudo do Paraguai. Não é para pirata. Não quer dizer pirata, é. Só não paga impostos lá, é mais baratinho, né? Principalmente esses novos, né? Uma vez era bem pirata. E se ele quer trocar, tá aí, né? Do lado. Aham, só pegar a bici e... Porém, ele cita que todos os jogos de computador dele são originais porque ele compra no Vapor Steam, que garante conteúdo extra e downloads. E aí ele cita aqui que o Steam é o futuro. Muita gente falou isso, né? Steam é o futuro, lojas virtuais explodindo. Olha, eu não recebemos e-mail dele, mas quero mandar um abraço ao meu companheiro do fórum Gundam Brasil, William Jefferson, Black Music. Pedro, um abraço, Pedro. Pedro. Que romântico, né? Fuca, adicione, se vocês estão no Fórum Gundam Brasil, adicione o Fuca. Doco. Conhecido lá como Doco. Então era isso, né? Então tá, né? Era isso. E vamos voltar ao cast de videogames que eu não tenho. Dançando com o portátil no polo. Então voltamos dos e-mails. Muito bom esses e-mails, hein, Fuca, que tu achou? Uma delícia. Nossa. Coisa vamos boa. Voltar então, começando agora a falar dos portáteis. Então, Six. Como sempre, todos os casts, a linha do tempo, né? Claro. Vamos falar sobre como começou essa bagaceirice de portáteis. Quando começou? Quando o primeiro homem teve a necessidade de jogar videogame fazendo cocô? Eu quero saber se vocês sabem. Quando vocês acham que saiu o primeiro portátil de todos os tempos? 1970. Mattel. Conhece a Mattel? Mattel! Eu também sorteio brinquedos da Mattel Hot Wheels. Mostra o caminho! O ano 1977. Aniversário de 18 anos de quem, bom? O nome do videogame, não tenho, não descobri, mas o nome do portátil é Auto Race. Era só um jogo, né? O Auto Race, que era o portátil jogo. E tem uma imagem aí no post, vocês podem ver. É um jogo de corrida, né? Tem 4 pistas, tu controla um palito com 512 bytes, não é nem kbytes, é bytes, vejam só. Minecraft. E ele tinha marchas para fazer, não era de apertar botão pra cima, pra baixo. Não era de apertar botão, tipo, cada vez mais rápido, tu jogava marcha. Era uma manivela que tu controlava a primeira marcha, segunda marcha, terceira marcha, quarta marcha pra cima. Meu Deus, que loucura. Esse aí eu não conhecia, cara. Pois é, esse foi o primeiro. Mattel, hein? Mandou um beijo para todo mundo. Vera, é bastante complicado pra época isso aí. Não. Sim, foi... tá louco? Mas, o que é? Os Atari também eram os quadradinhos? Isso falando é no... portátil? É. Não, mas quando tu ver a foto, vai ver o que que é essa. Bom, depois disso, né, resumindo, muitas companhias começaram a entrar nesse mercadinho, né? E principalmente as de brinquedos, né? Porque viram que se a Mattel vende... É. Era um mercado a ser explorado, né? Pois é, daí Bandai, Coleco, Microvision, Milton Bradley, a Estrela, nossa, muita coisa, né? E o Microvision foi o primeiro, né, portátil a ter cartucho. Sim. Nele. Foi o... Depois do Mattel, né? Que o da Mattel era o jogo incluído, sabe? Era bateria, sim. Jogo dentro. Mas o que é interessante é que, tipo, é muito antes dos consoles, dos muito videogames antes, mesmo. Porque... Esse da Microvision foi em 81. Foi, tipo, 4 anos depois, né? Da Mattel. Tinha cartucho, tinha alguns jogos diferenciados. Tinha um controle, não um analógico, um direcional, sabe? Esquerda, direita, cima, baixo. O pessoal, acho que o pessoal tinha uma ideia que era mais um brinquedo, era uma coisinha. É que na época não era isso aí, né? Era brinquedo, é isso aí, né? Como tinha o que nessa época de videogame? Sim, não, como eu falei, essa época aí era muito tido como brinquedo mesmo, tanto sim. Que eu falei que nas revistas antigas tá escrito vamos brincar de Alex Kidd. E o primeiro jogo desse Microvision foi o Cosmic Hunter, que não tem foto em lugar nenhum dessa bagaceirice. Meu Deus. Sério, eu tentei procurar, mas talvez vai ter o link do post. Se não tem na internet, talvez tenha no Grison, se não tiver lá. Grison. Se não tem na internet, tem na Lanzonet. Isso aí no 80, né? Daí metade dos anos 80, né? Crash dos consoles. Isso. Todo mundo sabe. E a Nintendo muito esperta, né? Always. Lança o que o Fuca falou antes? Game & Watch. Detalhe, esse videogame é igual do DS. É verdade. Não. É igual. Só o modelo, é. Cópia. É muito parecido. Mas ele tem... Tá, sim. Julie, tem duas telas. É muita emoção. Não, tem um de 3 telas. 3 telas? Meu. Originalidade é zero. Mas como? Mil. Você... Originalidade, mas a Nintendo criou, meu. Não, assim, ó, o Game Watch, ele era bem louco. Lembra aqueles videogame que era o cenário, vinha atrás do cartucho, tu só mandava... Sim. É isso aí. Era o Game Watch, só que daí a Nintendo vendia ele. Várias formas, aí que nem o The Donkey Kong tinha duas telas, porque era alto o jogo. Sim. Aí o jogo que era comprido tinha duas, uma do lado da outra, e tu abria e fechava. Tinha um que tinha 3, velho, é muito louco. teve Zelda, tu falou Donkey Kong. Tem vários. Mario, tem os clássicos do NES ali. Ele, né, era bem popular nos Estados Unidos e no Japão, assim, né? Aqui chegava aqueles lá da Sega lá. Sega lançou uns assim também. É verdade. Esse estilo Game Watch. Foi o que mais teve clone, foi o Game Watch no mercado. Sim, sim. Saiu o Game Watch, todo mundo começou a clonar. Aqueles videogames de 1,99, eu vendia na revista Hermes. Aquela coisa aí, da China. Que da China, tu, né, joga, que tu joga Tetris, que tu joga, sei lá, corridinha de quatro. De... Mas isso aí era aquela corzinha, né? Que eu vou citar depois. Aqueles que de futebol que tem o cenário colorido e o personagem é preto, e tudo cópia do Game Watch. Não, Game Watch não é que exatamente é desenhado, assim. Ele é desenhado na tela, né? Isso, não, isso. É tipo um adesivo sobre isso. A tela. É verdade. E depois tinha o desenho lá. Isso aí mesmo. E Everton, nós temos um exemplar desse na Santa Clara, não é verdade? Que tu trocava a tela. E... Isso, é bem isso aí. Diga assim. É vendido até hoje. Sim. Ai, o Game Watch era assim. Similares. O Game Watch era assim, só que daí ele era... Cada modelo era totalmente diferente. Um grande, um pequeno, não sei o quê. Que era conforme o jogo, que era pra chamar mais atenção. Porque se fosse só uma telinha, né? Tanto que vocês, gurizadas, jogam Super Smash Bros. E quem é esse cara preto? O Mr. Game Watch. É o personagem. Eu ia falar isso agora. É o cara do... É, um boneco preto, né? É o mascote, né? Do Game Watch, digamos. Né? É. E a, olha bem, Game Watch. Era um jogo e um relógio. E aí a Nintendo com o Game Watch, né? E o grupo ali. Sim. Estava sedimentando o caminho. Não, eles viram que dava grana, né? Mesmo com o crash dos videogames. E aí saiu o NES depois, né? Sim. Que não é portátil, mas saiu o NES. Daí a Nintendo, videogame era sinônimo Nintendo, né? É. Não tem um videogame, tem um NES. Na um época, Famicom. É, na época videogame era NES. Ah, não sei o que tinha um videogame. Era o NES, não tinha outros. Só eu de consumo. Né? Na e época aí... eu digo 85 e 86, né? Não, a gente pensa tá em 90. E aí depois, né? Com o sucesso dos dois, a Nintendo viu que o mercado era a ser explorado. Pensou, vamos juntar o NES com o Game Watch. Saiu o quê? O menino Game. Jogo. O jogo, menino, o Game Boy. Então, a Nintendo, sim, com o amigo Gunpei Yokoi e o time de desenvolvimento e pesquisa da Nintendo, criou o R1D1. Não, é RD1. É Research and Development. O produtor também do... Olha só, não sabia disso. Fizeram o Game Boy. Game Boy lançado no Japão dia 21 de abril de 89. Pra jogar até fazendo na faculdade. Nos Estados Unidos, dia 31 de julho de 89. E na Europa, 28 de setembro de 90. Desde 87, a Nintendo tava falando que ia criar um videogame de verdade portátil. Que era um videogame, não era uma besteirinha. Desde 87. Mas falando como? Em revista? Em chat? Convenções que tinha, chat do Terra e tal. Tá bom, então. Dos As, chat dos As. Eles avisavam que eles iam fazer, então ficaram desde 87 até 89 produzindo o negócio, testando e tal. Exato. Vejam que, com esses lançamentos do Japão, Estados Unidos e Europa, no sul da Ásia ele era conhecido como Tata Game Boy. E na Coreia do Sul era chamado de Mini Cowboy, cara distribuído pela Hyundai Electronics. Não, pera. Cowboy? Cowboy. Cowboy, de Camboy. Não, é. Cowboy, Cowboy, Cowboy, hein? O que era o Game Boy? Game Boy é um videogame que tinha as dimensões de 90mm de largura, 148 de altura e 32mm de espessura. Deixa eu fazer uma tenda. Quando eles estavam criando o Game Boy, o Gunpei Yokoi, ele disse, ó, produtores, amigos da RD1, nós temos que fazer um videogame assim. Tem que ter essas três coisas. Um, coubesse no bolso mesmo, porque muitos dos portáteis Game Watch, essas coisas eram gigantes, ou aqueles toscos anteriores. Não, tinha que caber no bolso, tinha que ter o tamanho do bolso. Mas não cabia tão bem assim. É verdade. O bolso tem que ser PSP Feelings. Ok. E aí, ele queria que coubesse no bolso, então por isso que ele tinha essas dimensões aí. Gastasse pouca bateria, pouca pilha. Sim, sim. Isso e... é. Fosse barato. O Game Boy, então, foi lançado ao preço de $89.99. Que hoje em dia seria equivalente a... Como se fosse $100, né? Lançado no Game Boy. Sim. E ele tinha um grande diferencial, porque ele era... a energia... Eram quatro pilhas AA pra fazer funcionar. Pilhas pequenas, normais. As pequenas normais, aquelas pilhas AA. Não, são aquelas bem fininhas. Naquela época nem existia pilha. As AA não existiam. E a carga dessas baterias dava... tempo de jogabilidade de 10 a 12 horas. É bastante, hein? Dependia do jogo. É muito. Direto, né? No caso, direto. O normal, assim, o Tetris, assim, dava, desligava, assim, botava as pilhas novas e usava, dava até quase 20 horas. O que que tinha o Game Boy? O Game Boy tinha quatro botões. Tinha o Start, o Select, o A e o B. Meu Deus, quatro botão. O que, que eu vou fazer com tanto botão assim? E um direcional, né? Ah, direcional. Um direcional. Vindo do NES, né? Mesmo modelo. Clássico da Nintendo. Tinha um controle de volume do lado direito do console. E do lado esquerdo tinha um ajuste de contraste. Por quê, Julie? Porque o videogame tinha quatro tipos de tons de cinza. E a outra cor era um verde oliva. Que era do fundo. O videogame tinha quatro tons de cinza. É dois bits. Quatro tons de cinza. Quatro tons de cinza. Amigos, reclamando. Ah, minha TV aqui tem que comprar uma TV melhor. Essa D40 é muito pequena. Quatro tons de cinza, tinha. Tecnologia, né? E o fundo da tela era meio verde, né? Pra dar. Né? Por isso que era ser verde oliva, assim. Aí era melhor de ver o contraste das coisas. Então. Natureza. Avatar, né? Avatar. Prevendo Avatar. Além dos botões de ajuste pra jogar, ainda tinha um espaço pra colocar os cartuchos. Ele vinha junto com Tetris, né? O número de vendas que eu encontrei, acredito que o Julie também encontrou, é somado do Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Pocket. É, que eles sempre somam. Eles sempre somam tudo. Que aí dá unidades vendidas no mundo, 118 milhões de unidades vendidas no mundo. Das versões do Game Boy, desse 8 bits, né? Pocket, sim. O Color e o velho. Juntando tudo. Juntando. Bastante, né, pô? Sim. 118, né? Nos anos 80 e 90, meu Deus. Meu Deus do céu. Bom, será que o PSP ficou perto? Jogos mais vendidos. O Tetris. Não. Tetris, com certeza. Porque vinha junto. Que vinha junto. Sim, o clássico. Vinha, né? Junto 35 milhões vendeu. Nossa, junto que jogo. E vinha separado também. Sim. Junto e separado. E... Alguém se mordeu. Fora o Tetris, as três versões do Pokémon, o Red, o Blue e o Green. Tem 31 milhões. O outro é Super Mario Land, 14 milhões. É. Amigos, joguem esse jogo. Eu não joguei ainda. Cara, as músicas são muito boas. Que o Game Boy deu tão certo? Quais eram os rivais do Game Boy na época? Era Game Gear. Não, só um pouquinho. Game Gear, da nossa chapa Sega. Depois, né? Nos anos 90, né? Sim. E o Atari Lynx. O que é o Atari Lynx? Né? Matheus. Era o vilão do Chrono Cross. Só pra falar do Atari Lynx, o que é essa bagaceirice, né? Não vamos estar muito a fundo nesse videogame. Que é bagaceirice. Ele foi o Atari de bons. Sim. Extremamente gigante, extremamente travado, extremamente bateria, não durava porra nenhuma. 2 horas, acho que era. E caro pra calar. 180 dólares, meus amigos. É o vilão do Chrono Cross, Lynx. É o tu comprava 2 Game Boy. Sobrava, né? E comprava pilha. Não, mas aí que tá. Quais eram as vantagens do Game Boy? O Game Boy era mais barato e ia menos pilha. O Atari Lynx, ele custava 189 dólares e precisava de 6 pilhas, ao contrário das 4 do Game Boy. E a jogabilidade com as pilhas dava de 4 a 5 horas. Com as 6 pilhas. Aí não dá, né? Ah, mas se um cara aí que usa aquelas calças largas meteu um Lynx no bolso, vai cair as calças, vai perder as calças. Pior, peso. Sim. E o Game Gear, que veio depois... Era dar com a bateria de um carro pra ligar o... E o Game Gear, que era o outro rival do Game Boy, que veio um pouquinho depois, custava 150 dólares. Também vinha com... Também necessitava 6 pilhas para funcionar. E a jogabilidade também de 4 a 6 horas jogando. Só pra agora, a última coisinha do Game Boy. Vou falar alguns acessórios que vinham com o Game Boy. Acessórios. Os apetrechos. Apetrechos. Depois o Julio vai complementar com alguns apetrechos. Opa, eu falei. Vou complementar. Saiu um apetrecho, um add-on, chamado Game Boy Pocket Sonar. Que é isso? Pocket Sonar. Fale, sim. Usado pela Marinha Americana. Não sei se o pessoal sabe muito no Japão, mas pescar é um hábito, é um hobby que os japoneses curtam. Ah, usou pra se comunicar com os golfinhos. Então, isso ele Flajola prevendo eco de dolphin. As pessoas levavam o Game Boy para pescar, porque tu ligava o sonarzinho em cima do Game Boy. E tu usava como isca e os peixes comiam. Não, ele mostrava onde estavam os peixes no lago. O quê? O radarzinho pegava os peixes. Que nem os radares de jogos. Kojima, que aniversaria hoje, estava pescando com seu sonar de Game Boy. Ó, sim. Subarashi. Veja só. Temos também o Super Game Boy, que é um plug pra ligar na TV. Não. Pera aí. Tem que levar o Game Boy pra pescar, pra ver peixe. Japão. Mas sério? Japão, ponto. É verdade, é verdade. Quero prova. E é um troço que saiu, não faz muito, não é, tipo, saiu um pouquinho depois, saca? Saiu ali nos anos 90, isso aí. Cara, experimenta falar pro teu pai. Pai, eu tenho um negócio que liga aqui no videogame, dá pra saber onde tá os peixes na SUDE. Ele vai dizer, põe teus tênis agora. Curti o filho, vamos pescar. Na hora, se falar isso pro meu pai, o meu não, tudo bem. Eu tinha o apetrecho do Game Boy pra achar ouro também, os mineradores achar ouro. Não tem um pra cantar a menina aí, não? Mas nem com Game Shark, Frajola. Cala a boca. DDS, então depois, ainda tínhamos, vou citar mais alguns, tinha o Super Game Boy, que era um plug para jogar na TV. Não era isso, Fuka, isso aí era um piratão que tinha. O Super Game Boy, na verdade, ele é um cartucho de Super NES que tu encaixa o jogo de Game Boy. Teve dois, teve um que saiu só no Japão, que era pra funcionar Game Boy Color também. Tá, mas e como é que era o nome desse negócio pra ligar na TV? Super Game... Era, eu não sei, eu sei que tinha também, mas esse aí, o Super Game Boy é um cartucho de Super NES que tu encaixa cartucho de Game Boy pra jogar na TV. Os jogos ficavam coloridos e tinham bordas, por exemplo, os The King of Fighters pra Game Boy. Eles têm as bordas especial pra Super NES. Produto made in China, porque eu sei que... Esse aí é oficial, o Super Game Boy. Não, mas esse aí que tava falando. Ah, do pra ligar. Porque eu sei que saiu um modelo assim, que tu liga no Game... No Nintendo 64. Tu liga no 64, sim, que é o entra... Transfer Pack? Não. Sim. É outra coisa, feito na China, que tu liga fita de NES, Super NES e Game Boy Color. Ah, isso aí sim, eu queria. Liga no Nintendo 64. Eu queria, hein? Só que eu vi que na revista tinha um link na página, só que perdi um pouco nas cores. Outros acessórios, né? É, fala aí. Outros acessórios, Game Boy Camera e Printer, né? Sim. Que era uma câmera que tirava tuas fotos e o printer que imprimia várias coisas de jogos. Realidade é VGA. Sim, VGA. Ah, pior sim, que VGA. Era preto e branco. Era 300 e pouco. Sim, tinha 4 tons de cinza. Era só com toner. O meu celular era melhor, então. É. Não, detalhe, vocês lembram o lançamento de GoldenEye Perfect Dark? Que diria que... A fotinho. Que tu ia poder tirar a foto, Game Boy Camera e pôr no teu personagem. A fotinho. Já falou isso aí no caso de 64. É, Big Fish. Eu podia imprimir depois seu rosto em pixel. 2, 3 pixels. Tinha o Transfer Pack, né? Que era aquele pra tu ligar no 64, no Super NES, blá blá blá blá. Pokémon Feelings? Sim, né? Mas no 64, no caso, que era pro Game Boy Color. Né? É. Depois foi eles lançaram o Battery Pack, que é isso. Isso. Substituir as pilhas, colocava uma bateriazinha. E, ó, loucura, tinha, como vocês sabem, tem o Cabo Link, que era pra jogar em multiplayer, a primeira finalidade. Depois o cara descobriu a finalidade de tu trocar informações entre os cartuchos, que ocasionou esse lance do Pokémon, foi isso aí, né? Tu poder trocar, tu poder mandar. Pokémon, né? Porque era tipo... Agenda. Isso, era Pokémon agenda. Tipo trocar figurinha, né? Sim. Ah, eu tenho esses 5 Pokémons, mas só gosto desses 3 amarelo aqui. Aí tu troca com o amigo, que tem um lá que tu nunca conseguiu pegar. Não, é amarelo não, esses 3 tons de cinza. Não, amarelo. tô falando. Não, entendi. E aí, olha a loucura. Loucura, moçada. Dá pra. Esses cabos links dava pra tu ligar vários juntos. Dava até 16 jogadores juntos. Tinha tipo um hubzinho. Assim, Game Boy. Dá pra jogar 16. Depois esse Game Boy original aí, né? Durou toda a vida. Em 96, finalmente. Na verdade, em 95 eles lançaram o Game Boy Play It Loud, que era o mesmo Game Boy de sempre. Só que ele mais caixa de som. Isso, ele tinha mais potência sonora e ele era várias cores. Então, duas caixas de 12, ó. Voltou a ficar famoso o Game Boy aí em 95. Eles viram, opa, acho que dá pra tirar mais dinheiro. Será que te prints money? Nintendo. Daí eles fizeram o 96 do Game Boy Pocket, por causa do Pokémon, né? Pokémon saiu em 95, né? E no Japão, sim, meu Deus, as pessoas vendiam sangue pra jogar Pokémon. É verdade. E aí eles fizeram o Pocket, que era só ia duas pilhas, e ela era bem mais fina e bem mais leve, e a tela era bem melhor, e ela era um pouquinho maior. Só pra jogar Pokémon. Quase, né? Prince Money desde a década passada. É a Nintendo, cara. Nintendo é a vida toda assim. E mesmo com essa, só com duas pilhas, dava até 10 horas, mesmo horas, o tempo de jogo, com duas pilhas do que o velho com 4. Pocket é uma versão slim, bem slim, bem pequena, sabe? Não, ele era, isso aí, ele era menor e mais leve, muito mais leve. Porque o outro era grandão, né? Menos pilha. Só ia duas pilhas, a tela era maior, a tela do velho era de 2 polegadas, tipo tela do celular, e esse era 2.6. E era muito melhor a tela pra ver e tal. E tinha um LED que mostrava quando ia acabar a bateria. Pensa no velho, tu jogando e do nada, traiovac. Capaz que não tinha no velho. Amarelinhas, ninguém usava amarelinhas. Ninguém sabia, tipo, salvar sempre, né? Isso aí foi uma... E aí tinha várias cores e modelos. Tinha um modelo especial de Pokémon. E das cores eu lembro nas revistas aqui que tinha Ação Games ali, ó. Tinha 30. Meia tarde da propaganda era só as cores do Game Boy que tinha pra escolher. É verdade. Rosa. Três vezes de... Nossa, é, era sei lá quantas vezes. Eu duvido que não teve algum de vocês ouvintes aí que não foram lá e sacaram as pilhas do controle da TV do papai e botaram no Game Boy. É. Duvido. Então daí aproveitando, meu Deus, Game Boy Pocket vendendo pra caralho, vendeu que tá louco. Pokémon. Vamos evoluir essa merda? Vamos evoluir. Em 98... Vamos digievoluir. Ah, não. Deixa eu falar uma loucura, então. No final do Game Boy Color, um pouco antes de sair... No final do Game Boy Pocket, antes de sair o Game Boy Color, eles lançaram no Japão a versão Light. Era o Game Boy Light. É o primeiro Game Boy com luz. Era uma luz verde. Luz própria, porque ai, eu não sei se vocês lembram, até o Advance não tinha luz junto. Sim, tinha que jogar com luz. É, tinha que jogar embaixo de uma lâmpada ou no sol, que no sol era excelente. Sim. De noite nem pensar, né? É, dormir. De noite foi feita pra dormir. De noite tem que dormir. De noite tem que jogar. Isso aí. No Japão, né? Tem que estudar. Tem que estudar, estudar e dormir, não dá pra jogar. E aí eles lançaram essa versão light, que é muito, muito raro de encontrar, sabe? Porque saiu só no Japão e vendeu pouco e tal, não sei o que deu, mas sei que é tudo difícil de encontrar. Tanto que eu procurei no Mercado Livre, nada, né? Nem procurei no eBay, nada. Assim. Mas enfim, olha a loucura, pelo há informações na internet que foi lançado no Japão e no Brasil. Detalhe, eu lembro da propaganda do Game Boy Light nas revistas. E eu acho que vi numa super interessante propaganda do Game Boy Light, que assim no Brasil. Mas, rondam que saiu o meio, mas não saiu, sabe? Logo depois eles lançaram, daí no fim do ano, né, eles lançaram a evolução, que seria o Game Boy Color em 98, né, no Japão, que daí ele tinha o dobro do processamento, ele era colorido, 16. O dobro de memória, aí a resolução era a mesma, né, que era meio pequenininho e tal, só a tela era um pouquinho maior também, e agora ele podia ter até 56 cores simultâneas na tela. Cadê o cinza, né? É. Nossa, minha caixinha de lápis tinha 24 cores. Meu Deus, 54 para 56, a minha tinha 48. Caraca, mano. Ele deixava os jogos antigos com cores, né? Tu podia ligar ele e pôr, apertar conforme a configuração do botão que tu apertava, ele deixava com cores antigos. Com cores novas, no caso, assim, né? Mas uma cor mais verde, sei lá, assim, pra tu poder jogar os jogos antigos com cores. E dentro do videogame vinha uma coleção de cores especiais para os jogos Metroid 2. Opa! Return of Samus, quero jogar muito esse jogo. Os Kirby, o Mario, Super Mario Land, Tetris. E vinha essas cores especiais dentro, tipo, então o jogo ficava colorido. Mesmo o cartucho velho do Game Boy ficava colorido nesse por causa da configuração do hardware ali e tal. Interessantíssimo. O último jogo lançado para ele, sim, foi em 2002. Olha só. Jogo do anime do nosso querido Lanzoni, One Piece. One Piece. Vômito! É. E os dois mais vendidos, né, como o Fuka falou antes, para o Game Boy Color, que eu esqueci de falar antes, mas o Game Boy Color, como ele era mais poderoso, ele tinha jogos específicos. Incluindo Alone in the Dark, que não parece um jogo de 8-bits, mas tem 8-bits. Sim. E vários outros assim. É, e os Pokémon cores, né? Isso, que eram especiais só pro Game Boy Color, né? Game Boy Color também teve... teve alguma versão? Claro que teve o Babel lá, o Metal Gear, né? Sim. Ghost Babel. Sim. Foi muito elogiado. Sim, não... Estou jogando hoje. Ele foi muito elogiado esse jogo. Mas um jogo que é importante do Metroid, que é o Return of Samus, que é da mitologia do Metroid. Não, é da mitologia, só saiu pra Game Boy. Só saiu pra Game Boy. E nem Game Boy Color, Game Boy. É importantíssimo esse jogo na mitologia. Eu tava falando pro Fuka vindo pra cá. Ele é o único jogo que tem os Metroids crescidos. Sim, só que, tipo, eles não são aquela gelatina, eles são um monstro. E tu tem que matar todos, tá no planeta dos Metroids, e não saiu... Que é pessoal, que ela o Metroid segue no final. Isso, né? Por isso que o Metroid tem o filho no Super Metroid. Tu vê, né? Importante. Importantíssimo. Não, e não tem remakes, hein? Procura saudosamente na internet e não tem remakes. Os fãs não fizeram. Return of Sims. A versão do Game Boy Advance, que é aquele... Zero Mission. É do 1. É um. E os dois jogos mais vendidos dessa versão Color especial foi o Pokémon, óbvio, Gold e Silver. E o segundo foi o Zelda. Feito pela Capcom. Oracle of Ages. Aquele feito pela Capcom. Uhum. Que ele fez o Oracle of Seasons e Oracle of Ages. Os dois, ele foi os dois mais vendidos. Então é isso aí do Game Boy. Everton, entrevista. Como é que era ter um Game Boy na época? Cara, era tri. Eu comprei ele usado, né? Porque eu não tinha... Na verdade, eu nem sabia que existia, assim, portátil foda, assim. E aí eu comprei na época que tava começando o Play, assim, Play 1, né? Sim. Eu comprei ele e era um negócio, assim, que foi... O cara que eu comprei, ele levou na aula, né? E eu lembro que meu Deus, todo mundo ficou pasmo assim com o negócio. E aí que era um videogame de verdade portátil. Antes os caras conheciam os Game Watch. Né? Sim, o Play 1 era que nem o Play 3 hoje. Era um negócio meio absurdo na época. Sim, né? Meu Deus, o valor e tal. E aí ele apareceu com aquilo lá. E mesmo ele tendo um gráfico assim, Super Nintendo, cinza, né, e tal. Nintendo. É, mas pra mim era... Não, é realmente assim, tu jogando, eu tinha... Quando eu comprei, eu tinha o Wario, sabe? Que eu não lembro se era o Wario Land ou Mario Wario, o nome. Wario Land. Wario Land. E, tipo, o gráfico era de Super Nintendo, pra mim. Sim. Eu comparava o Super Nintendo preto e branco, se fosse jogar preto e branco. Sim. E o lance da tela era uma coisa muito bizarra, porque parecia que a tela era dividida em vários, como é que eu vou dizer, vários pontos, assim, que se mexiam. Sim. Que eles chamavam de cristal líquido. Sim. Era um negócio que nunca tinha visto em nenhum lugar. Sim. E tá louco? Depois que eu comprei, eu levava pra aula. Comprou por quanto? Eu lembro que... Ah, agora tu me pegou, mas era um valor, assim, eu acho que equivalente a 100 pila hoje. Oh, muito barato. Não era... Por causa que já era... Sim. Já tava ultrapassado. E pra te ver como era tão espantoso que o pessoal alugava de mim. Olha! Eles pediam pra ficar... Sim. Negociando. Eles pediam pra alugar, tipo... Ah, me deixa ficar uma semana de pago... Que massa. Negócios, hein? Rodrigo está com o meu GTA, quero R$15 por semana. Olha, Everton, tu chegou a ter mais jogos, Game Boy, com jogos, tá? Eu consegui, depois eu consegui uma fita que ela funcionava... Tinha 55 jogos dentro. Era uma... Ela funcionava lá Atari, mas em vez de ter a chavetinha, ela tinha um botão de borracha, que cada vez que tu apertava, trocava de jogo. Sabe? Sim. E tu ia trocando, aí ali tinha Spider-Man, tinha vôlei, tinha... Mas tinha muito jogo. Assim. A maioria é japonesa. Eu acho que era uma coisa meio... Spider-Man era muito tri, era plataforma, assim. Um desses tinha clássicos. Tinha o Super Mario, Mario Land. Tinha o Metroid, mais clássico. Não, nessa fita não. Não. E aí depois eu acabei me desfazendo e não consegui nenhuma outra fita. Lanzonete apresenta Sega Game Gear. Oh, sim. O Game Gear foi, no caso, Cocô. Seria o portátil, que seria o concorrente. Por favor, não dê risada. Concorrente. O Game Boy. Concorrente. Cocô. Tudo começou com o projeto Mercúrio. Yeah! Durante o seu desenvolvimento. E aí saiu no dia 6 de outubro de 1990 no Japão, na América do Norte e no Brasil saiu em 91 e na Europa e na Austrália em 92. Ele é considerado por muitos como Master System portátil, porque ele tem uma semelhança técnica com o dito cujo, né? Só que o Game Gear levava vantagem no Master System, porque tinha uma paleta de 4.096 cores. Pera, quanto? 4.096 cores. 4.096 cores. 4 tons de cinza. 4 tons de cinza. 4 tons de cinza. 4 tons de cinza. É uma palheta, era isso aí. Quantas simultâneas eram? 512 podiam ser usadas ao mesmo tempo. Sim. E som estéreo. Sim. O Lynx também era colorido, né? Como o Lynx também era colorido e tinha luz interna. Um tema de educação artística, tu pegar um punhado assim de lápis e tentar segurar 1.000 e tantos de lápis. Cara, é impossível fazer isso. O Game Gear, né, ele tinha um modo de compatibilidade com o Master System, modo de emulação, que ele permitia a execução dos jogos através de um adaptador, por causa que, logicamente, o tamanho dos cartuchos do Master System era diferente, né? Mas, não sendo possível o contrário, devido à citada maior paleta do Game Gear, por causa de mais cores, o Master System não suportava. Game Gear era colhido, eu lembro na época que iam lançar, tá louco. Era bonito e sincero, né? Os detalhes técnicos é bem rápido. No caso, ele, mesmo sendo um portátil, o Game Gear ainda era muito grande em comparação ao seu concorrente, o que dificultava o seu transporte. Não, né? Cabia no bolso. Não, né? Cabia no bolso, exatamente. Na bolsa. Esse é aqueles bolsos de canguru lá. É, um do, aí cabia na bolsa. Este é um dos motivos que ele, né, não conseguiu emplacar no mercado, já que o Game Boy era realmente um portátil, né? Sim, né? Versátil, fácil de carregar e tal. Outro motivo, né? A necessidade de 6 pilhas AA para fazê-lo funcionar. Consumia terrivelmente energia por causa da tela, que tinha iluminação interna. E cores, né? Não, mas aqui é só, tipo, era bom. Tu vê, eles tinham vantagem, porque eles eram mais bonitos, o Game Boy tinha mais gráfico, só foi o só quer tempo pra jogar. Aí né? Que tá. Tinha poucas horas de uso, né? Bem sim, né? É todo mundo que faz review fala de vídeo, fala do Game Gear. É tribom, é bom tudo, assim. É, só é grande demais e as pilhas. É o pior problema. Porque não adianta... Cara, um jogo de master, tu vai virar um negócio aí e tal. Um jogo tri-desenvolvido comparado com jogos de 8-bits, né? Sim, que era de 8-bits, mas enfim, jogos bem mais desenvolvidos do que tipo Tetris. E só 4 horas, 5 horas, né? E lembrando que na época não havia pilhas recarregáveis, né? Aham. Isso é verdade. Então o gasto seria grande, né? Isso é verdade. E o pior motivo, que com certeza foi Epic Fail da SEGA, me lançaram um ano depois o Game Gear, pois o Game Boy um ano antes já havia consolidado boa parte do mercado e com uma disponibilidade muito maior de jogos. Já estava firmado no mercado. Sim, isso é verdade. E eu vou falar, e tem cerca de 350 jogos para portátil. Dentre eles, vai falar todos? Vou citar os principais aqui. Sonic, é claro. Rei Leão. James Bond 3, Julie. Cast amo. Passado. Battletoads. Bustamove. Desert Strike. Adorava esse jogo exclusivo para Mega Drive na época. Desert Strike. Até meu ídolo. Double Dragon. Echo the Dolphin. Heartworm Jim. Dizem as más línguas que surgiu no portátil e no junto com o Mega ou Super NES. Assim, acho que foi no Mega que surgiu antes. Só que a ideia era pra ter sido nascido no Game Gear, mas aí fizeram pro Mega, né? Simultâneo. Sim. Isso. Jurassic Park, Magic Knight Hey Earth. Procurei imagens do jogo, não consegui. Tomara que seja um RPG, vou comprar o Game Gear, certo? Lunar, meu RPGzão. Mortal Kombat 1, 2 e 3. Pac-Man, Phantasy Star Adventure, Popeye no Beat Volleyball, produtora Relógio Tecnos. Tive que citar essa. Ah, essa aí, parabéns. O jogo do Popeye. Jogo do Popeye, que saiu já pra produtora Tecnos. De vôlei. Rod Rush, exato. Robocop, Streets of Rage 1 e 2. Um beijo. Como é que era a versão do Game Gear? Bem inferiorzinha, assim. Apesar que era melhor que a do Master System. Com certeza. Na verdade, são os ports do Mega, do Master, um, né? Um port meio piorado, né? Eu sei que... A biblioteca da SEGA é isso aí, né? Eu sei que, isso eu tenho certeza, no Cast Immortal a gente falou que tinha aquelas revistas especializadas, né? Aquela do Mortal 2 que eu tinha, que tinha todas as versões, tinha as imagens, todo o Fatality em todas, a versão do Game Gear era bem melhor que a de Master do Mortal 3. Isso é verdade. E a do Mortal 3 também. Tipo, parecia que era de videogames diferentes, assim, que não era Master e Game Gear ali. Sim, era bem melhor. Mas era bem melhor. Só caprichava mais a do Game Gear. Olha só. Loucura, e, né? E último jogo... É, porque na verdade o Game Gear vendia muito mais que o Master lá fora. Então sim. O pessoal com certeza investiu muito mais no Game Gear do que no Master, porque Master fez sucesso aqui, né? Vejam só, gurizada. O Game Gear vendia mais que o Master lá. Aí que está. Era o Game Gear que dava pra ligar na TV também, né? Ou não? Esse é o Master 4. Master 4. Não, Game Gear não. Eu não achei nada relacionado a isso. A gente vai dar um pulo, não vamos falar dos bizarros, né? Depois a gente vai falar de todos, não todos, mais ou menos por cima. Tem como o Game Boy Color aí, do depoimento do Game Boy Color do Game Gear. Pulamos para o que, Juliano? Sim, Game Boy Advance. Mega Man Zero, um beijo. É. Dragon Ball Advance, muitos beijos. Nintendo, né? Vendo dinheiro, né? Vendo It Prints Money, Game Boy Printer, It Prints Money. Chegou a hora de fazer um novo, né? Chegou a hora de mudar, porque os outros eram só adaptações do velho, né? O pessoal vendendo pinto pra poder jogar. Oh, yes. E aí, o pessoal só era evolução do velho, 8-bits, só com mais cores e tal, mesmo assim, nada demais. Então, desde 96, a Nintendo metia a história que ia lançar um videogame portátil de 32-bits e que coubesse, seria um SNES de palma de mão, um SNES que coubesse na palma da mão. Isso é verdade. E, Julie, quantos protótipos saiu nas revistas? Veja o protótipo Game Boy Advance. Aí tinha um formato tri-whatever. Sim, sim. Chegaram a cotar que ia ser o Game Watch. Eu lembro do Game Boy Advance, era pra ser o Game Watch, que mais tarde acabou sendo molde pro DS. É, que abria e tal. Eu lembro de um protótipo que era o igual do Game Boy Color, só que aí com 4 botões, assim. Era isso aí e tal, não sei o quê. Que era basicamente, que era só fake, oficial. Né? Só fake. E o nome do projeto era Projeto Atlantis. Então foi evoluindo o projeto Atlantis até que em 21 de março de 2001 foi lançado o Game Boy Advance. Em 22 de junho no resto do mundo, 11 de junho nos Estados Unidos. Eu lembro que no dia 20 de março o Frajola já tinha 200 runes de Game Boy Advance. Frajola é uma biblioteca de runes de Game Boy Advance. GDicas, você lembra, Six? GDicas, que tinha um site que a gente abaixava tudo. Cara, lançava o jogo, um dia depois já tava na internet. Mas enfim, eu lembro que eu acompanhei o lançamento do Game Boy Advance nas minhas Nintendo World, queridas. Meu Deus, quando lançaram, tem uma capa assim, é toda prateada e tem um Game Boy assim. Ele está entre nós. Lilás. Lilás, assim. Game Boy Advance. Daí do Japão, o jogo que tinha e tal. Meu Deus, meu, 32 bits, era um Saturno aquilo lá, e era o tamanho do Game Boy. Meu Deus, era loucura, né? Então ele tinha, ele era, as diferenças dele, evolução, né, que foi. Ele tinha uma tela de 2.9, né, que era refletiva, que nem o Game Boy, o Pocket, né, só que era bem melhor, foi sempre evoluindo a tela. Não tinha luz, não tinha luz. Clássico da Nintendo, clássico, né? Da Nintendo, para o quê? Poupar pilhas, off course. Poupar pilhas isso, e ganhar dinheiro depois. Com, né, uma evolução. Puta que pariu, que coisa ruim de jogar. Mas na verdade acho que não foi o sentido, cara, porque o Game Boy Light não tinha dado certo. Então não, eles não pensaram, ah, vamos lançar um com luz depois. Mas, eu acho que é para baratear o custo. Pera aí, como assim, porque não vai dar certo luz? Vai ficar lá vendo a escuridão, não vai conseguir ver. Outros coisa tempos, prática. Lanzoni. Outros tempos, eles queriam que as pilhas durassem 20 horas de jogo e duraram. Bom, por isso sim, mas prossiga. Porque um dos motivos do Game Gear, né, cara, tinha luz e tudo e 4 horas, sabe? Isso aí, as pessoas não curtiram, né? Apesar de, né, era colhudo, pra te ver como não funcionou o Game Gear, não tinha o porquê dar errado e deu. Enfim. Hoje em dia, os novos utilizam LED, né? Não é mais sim, né? O LED era uma tecnologia que nem era muito difundida na época. Hoje é o consumo de um LED é muito baixo. Mas é que quando tu pega um portátil, tu quer jogar em qualquer ambiente. Sim, né? Mas é verdade. Esse é o lance. Sim. Por isso tem que durar bastante. Bom, o meu Game Boy Advance, eu jogava com a lanterninha encaixada aqui em cima da cabeçada da cama, com ele esticado. Tenho braços fortes. Doom 3 feeling. E aí... Não, mas enfim. E daí ele não tinha isso aí, não. E daí o outro jogava embaixo de uma luz, né? O jeito, tinha que dar um jeitinho pra conseguir enxergar. Pra já ela lembra. Sim. Outro jogava no sol, que a visão era perfeita. Foi. Sério, no sol, a luz do sol era uma TV, saca? Virei o Fujo no sol. É, né? De meio-dia, meus almoços, eu almoçava e jogava Game Advance sentado na sacada. Eu lembro dessa época de Juliano Mota. Então ali ia duas pilhas alcalinas. Não eram pilhas normais duravam uma hora no máximo. Já existia recarregador. Sim, pilhas, claro. Parabéns. Tanto que foi lançado depois. E a média da duração das baterias é até 15 horas. Jogos até 20 horas ali, ó. 20 horas de jogo, hein? Com duas pilhas. Já virar um jogo em RPG... Não fosse as pilhas, esquece. Mas isso dependia, né, do jogo e do volume que tu usava, né? Tu usava com volume altão, né? Enfim, ele tinha, como Game Boy, ele normal, ele tinha uma entrada de fone, daí dava o som estéreo, mas ele só tinha uma caixinha, né? Só uma, normal, que nem um Game Boy. Então ele tinha um processador de 16 MHz de 32 bits. 16 MHz, hein? Violentíssimo. E a resolução mais alta, óbvio, que o Game Boy clássico. Ele era retrocompatível, né? Ah, ele tinha as cores, ele tinha potência muito mais. 512 simultâneas e 32 milhões lá de cores, sei lá, tipo, era melhor que o Super NES, obviamente. Toma! E aí, olha a loucura, cara. Ele tinha esse processador de 32 bits, ele tinha mais um processador, que era o do Game Boy. O processador do Game Boy Color tava junto, sabe? É que tu podia encaixar os jogos do Game Boy Color. Ele tinha essa retrocompatibilidade, mesma coisa que o Color, né? Tu encaixava esses jogos velhos. Ele tinha dois buracos. Não, tinha só um, no mesmo, né? Porque era o mesmo tipo de encaixe. Ah, o mesmo. Só os cartuchos do Game Boy Advance, eles são menores. Eles são assim, mas o encaixe é o mesmo, sabe? Os velhos, dos novos. Daí, ele tinha essa contabilidade, então ele tinha mais um processador dentro. Olha a loucura, né? Só que ele não funcionava entre si, né? Que nem, por exemplo, o DS, ele também tem. Ele tem um processador do Game Advance junto. Só que pra certos jogos e coisas, ele usa os dois pra dar mais potência. E nesse daí, não, ainda. Eles não tinham essa tecnologia pra usar. Deixa eu ver aqui. O que ele tinha mais, né? Apesar de tudo o gráfico da tela maior, ele tinha mais dois botões, o L e o R. Muito bem-vindos, né? Não sei como é que os caras conseguiram jogar, tipo, o Metroid com dois botões. Porque é com... Ah, pular e tiro, né? É, mirar e tal, né? Ótimo! Cabia exatamente no bolso. Ótimo na mão. Uma das melhores... É, mais ou menos ótimo. Não. Opa. Qual versão? Aí? Qual versão? A versão... O primeiro de todos. O quadradão? Terrível. Não, o Game Boy Advance. Terrível. Aquele lá que o do Frajola? Terrível. Horrível. Meu Deus, é uma das melhores coisas que eu botei na minha mão na minha vida. O Link está no pose da foto de Fuca, segurando o Game Boy Advance. Opa. Meu Deus, as outras fotos. No Brasil ainda. Ó, sim. Teu passado lhe condena. Não, tudo bem. Levava por tudo, hein? Por isso que cabia no bolso, sempre estava com o Game Boy Advance, né? Ah, tu usava a causa de mando. Não? Caralho. Meu, levava por tudo. Lembra? Levava pro bar? Sim. Show ruim, subia lá em cima. Julie usava bombachas quando saía na balada. Não, aí, eu achava grande pesadaço pra caralho. Eu? Fora que não dá pra não jogar no escuro. Não, isso aí é... Com certeza. O game é bom, mas isso é crítica. Pra mim, o design e coisa de mão, pra mim, só perde do controle do Super NES, porque é as melhores coisas que eu botei na minha mão. É bom. Que era pior? Ou sim, pode falar o que eu vendi pro Everton, que é o que abre. O SP. Não, o último videogame com cara de videogame, eu sempre listo isso. Veja bem. Que nossa, saiu. Veja bem, ouvintes. Nosso integrante, controlador Julie, ia na balada, na night, jogar Game Boy Advance. Ia. Não ia para encher a cara ou pegar mulher. Eu enchia a cara e tentava pegar mulher. Meu ídolo. Meu ídolo, Julito, é meu ídolo. Obrigado. Não funcionava ir lá jogar, salvava quem? A minha princesa. Não era um beijo. Pegar mulher, era se incomodar. levava fora e ia salvar a Peach, né, meu? É. Sim. Quer ficar comigo? Não, nem queria ter a Peach aqui na mão. Eu tenho aqui, eu vou jogar Game Boy. Desculpa. Salvar a minha princesa. Hein, Julie? Oi. Tu falou que era 32 bits, né? Sim. É 32 bits. Sim. Mas assim, tipo, jogos que eram pra ser em 3D, né? Sim. Por que que ele não conseguia, tipo, alcançar, por exemplo, o mesmo gráfico do Play 1, por exemplo? Não, a capacidade de processamento de 3D era diferente, né? Era que nem um Saturno, sabe? E aí, mas o Game Boy Advance, ele era pra ter, tipo, o 3D do Game Boy Advance era bom, era equivalente, bom, era equivalente ao início dos 3D do computador, tipo, Duke Nukem Feeling, sabe? Era esse 3D aí, oh, que yeah, ele fazia. Sim. Tem uns jogos de corrida em 3D mesmo, se não me engano, a Top Gear Rally, o 2, que é em todo em 3D mesmo, pra Game Boy Advance. Ô, meu, não parece que é Game Boy Advance. Não, não, tem uns muito bons que parece Play 1, até melhor, assim. Sim. Mas tem outros que é muito, tipo, Crazy Taxi, essas coisas assim. Fica muito... É ruim. Muito tosco. Isso aí é produtora, ruim, né? Então, os jogos que mais venderam para Game Boy Advance, né? Obviamente... Dragon Ball Advance. Pokémon Ruby Sapphire, com 13 milhões. Certo. O remake do Game Boy, que foi com 6 milhões. O Mario World Super Mario Advance 2. E os outros, Super Mario Kart e tal, e tal, e tal, e tal. Super Mario tudo. Então, jogos de Mega Drive saía bastante, remakes. Sim, o Comic Zone. O Sonic. O Sonic 1 saiu pro Sonic Game Boy. Sonic 1 ou Golden Axe não saiu, porque saiu. Sim. Saiu, acho, sim, que aí foi a primeira. Altered Beast. Né? E aí, Beast, é verdade. E aí, o, tipo, ajudar, por exemplo, os Marios, né? O Mario Advance... Altered Beast saiu com o PlayStation 2, meu. É. O Mario Advance, que era o remake do Mario 2, né? The NES. Ele era totalmente modificado. Tinha umas coisas a mais, umas fases a mais, até, se não me engano. Tinha, os negócios cresciam, tinha, todo mundo tinha voz. Ah, isso, verdade, com todos os Marios, sabe? Tanto que até o Yoshi's Island, de Game Boy Advance... Lembra que a gente comparou as vozes? Sim, sim. No Super NES, ele só faz uns barulhinhos lá e ele fala. Que nem o Yoshi's History, sabe? E no Game Boy, ele fala. Fala, meu. É. Ele é bem melhor. Barulho de Yoshi. Sem contar que as cores também são mais vivas, né? É, ele é diferente. Essas coisas eles caprichavam um pouquinho mais, né? Mas tinha menor evolução, né? Não era aquela evolução. Não, não era, né? Não é considerado um remake, era um port melhorado. É, um port muito melhorado. Eu jogava bastante o Spider-Man do Game Boy Advance e o Metroid Fusion. Metroid, ah, Metroid. Jogou isso. Metroid tá louco, né? Metroid. Também foi o Metroid que... Tem um segmento da série principal só no portátil. Muito a fuder antes de tu pegar. Teve o Return of Samus do Game Boy Color e agora pro Fusion, que é depois do Super Metroid. É o último. Canonicamente falando, é o último que existe. O Fusion, né? Que é jogamos, né? E saiu o Zero Mission, né? O Zero Mission Remake do 1. Bom, entre jogos de Game Boy Advance, cara, ó, que biblioteca, hein? Ah, quem gosta de RPG... RPG tá cheio. Cara, é Zero, beijo! RPG tá lotado. Eu não sei se passa... Não é tão lotado. Não, é que a maioria tem muito. É só no Super Japão tem. Eu ia dizer isso aí. Eu tenho... Que ele tem tudo. Tem os Lunar. RPGs. Os Lunar tem 2, 3. Ah, é verdade. Tem os não sei isso o que. Isso aí, o PSP também tá cheio. O DS também tá lotado. Isso aí... Não, mas, na época, assim, tinha... Não, quem queria RPG jogava, comprava o Game Boy. Tanto que foi o motivo porque Frajola comprou. Claro. E com Golden Sun. Golden Sun. Boktai. A gente já falou muito jogo, né? Sim. Dos meus amados, o Advance, Dragon Ball. Sem falar várias adaptações. Como o Rodrigo falou, nós falamos adaptações, Naruto, de jogos de SNES, incluindo o amado Rock'n'Roll Racing do. Rock'n'Roll Racing. Tá, e foi, eu lembro na época que saiu o Sonic pro Game Boy Advance. Foi, sim, o primeiro Sonic a ser um console da Nintendo. É. No portátil e que era muito bom, eu muito lembro bom. Que saiu, todo mundo tava falando, bah, ninguém imaginava isso. É que antes saiu o Sonic para Neo Geo Pocket, né? Sim, que era a versão do 2. Sim, mas num console da Nintendo. Pra geração que era Sega versus Nintendo. Sim. Tá louco, era. Oh, meu Deus. E o pior, ótimo. É muito bom. É bom, né? Sonic Advance, um melhor que o outro. Esse aí. É que nem Mega Man Zero, é um melhor que o outro. O 4 agora é do pessoal que, que fez o Advance, né? Sim. Esse grupo aí e tal. Que não é o Sega Team, né? É uma parte do Sega Team. Mas é uma boa, um bom biblioteca. Sabe o que era bom no Game Boy Advance? Que as produtoras, tipo, as principais, Konami, Namco, todas, até Square tinha, acho que algum jogo, se eu não me engano, Capcom, faziam os jogos bons pro GBA e, infelizmente, não fazia pros consoles, foi, pro GameCube. Foi o que eu falei no da E3 também, do 3DS, né? Que começou, o pessoal, né, falou dos remakes. Mas todo mundo já começou a agarrar de vez o 3DS, sabe? Aí foi o que aconteceu com o Game Boy Advance. Era um negócio de 32 bits na mão. Então, saiu o Super Fighter 2, saiu o Street Fighter Alpha 3, porque... Mas sim, saiu... verdade. Tekken, saiu tudo. Driver, assim, saiu muito jogo. Só faltou jogo. Sair Silent Hill e Resident Evil. Mas saiu Silent Hill, bomba! Saiu Play Novel, novela, né? Novela. Mas era a novela do Silent Hill 1, né? Era a história isso. Do primeiro. Tá, mas não, só saiu no Japão, né? Não, mas saiu. Mas saiu, vale a citação. Resident Evil saiu pro Game Boy Color, né? Very important. Que no Japão portaram pro NES, saca? No Japão, não, na China. Uma coisa que eu não gostava, tu falou que era bom de pegar, não é? Eu achava grande e pesado. Eu acho ótimo. E o problema é que eu queria jogar de noite e não dá, porque isso aí não existe. Não, isso aí é problemático. De dia, ou embaixo da luz, assim mesmo, ainda faltava. Essa é pro Frajola, o último jogo lançado no Japão, em 2006, novembro, Final Fantasy VI. Olha que loucura, hein? E na Europa... Opa, na Europa durou mais ainda. Saiu o último Spyro, Eternal Knight, em 2007. Spyro. E nos Estados Unidos, mais ainda, Samurai Deeper Kyo saiu em 2008. E deixa eu falar dos acessórios um pouquinho antes de falar das versões diferentes. Tinha vários, um especial eu vou falar, o e-card reader, fez um baita sucesso no Japão. Tu encaixava um negócio em Game Boy Advance e tu passava um cartão, que nem se fosse de banco, e ele lia o que tinha lá. Cartão e do Bradesco! Jogos antigos de NES, tinha num cartão que cabia um jogo de NES, sim. Donkey Kong, Excite Bike, cara, não cabia Mario, mas tipo Ice Climber, Metroid, um... Ninja. Esses aí podia caber. E no Japão eles usavam bastante pra itens em jogos. Por exemplo, tá jogando Final Fantasy, tu quer uma vida lá, tu passa teu cartão, agora tem a vida. Comprava na loja o cartão. Só. No Mario 3, o remake que saiu lá pro Game Boy Advance, tu comprava os cartões tipo da folhinha. Aí tava no meio do jogo, tu dava pausa, lá passava, tu tinha a folhinha. Olha só. Loucura, né? Japão, né? Japão, ponto final. Aqui, amo o Japão, né? Não, aqui não, saiu, mas não fez muito sucesso. Não, acho que não, aqui é samba. O negócio é samba e futebol. E, então, as outras versões que teve, né? O SP, que é aquele lá que é abre, que é muito pequeno em comparação com qualquer um videogame, porque é pequeníssimo, né? Metade do tamanho do Game Boy Advance, quase. Saiu em 2003, né? Também ele saiu com preço de $99. Tinha uma bateria recarregável que durava até 10 horas de jogo. Olha, 18 aí. Sem luz, né? Que também dava pra desligar a luz. Aí, Mas, tinha um grande problema, amigos. Totalmente retardado, indignadíssimo fiquei. Comprei aquela vez por causa que era muito barato, senão não tem entrada pra fone. Quê? Não tem entrada pra fone de ouvido. O quê? Tu tinha que usar um fone especial da Nintendo, que tu encaixava no lugar que tu recarregava o videogame. Por isso que o DS tem essa entrada louca do lado do fone. É pra encaixar o mesmo fone especial. Agora outro feio, eu acho feio, né? Muito feio. Outro! Feio. O Game Boy Micro, que saiu na mesma época que o DS. Ah, é verdade. E a publicidade foi violenta, vocês lembram, né? Sim. Era um Game Boy Advance pequeníssimo. É verdade. Quadradão. É. Direct Shopping Beijo. Tinha tela menor que os outros. Era menor. Micro, por que tu vai fazer uma tela menor? Era pra ser tipo um chaveiro esse micro aí. Não. Não? Não. Parecia um chaveiro. Bom, enfim, o fail dele é que a tela era menor, durava menos a bateria. Menos 8 horas de jogo. Não funcionava quase nenhum dos acessórios do Game Boy Advance. Não funcionava jogos de Game Boy clássico. It prints problems. Não, foi no ano... um ano antes de lançarem o DS, né? É, parece que pegou, né? Logo. Então, né, chapas, como a Nintendo dominava o seu vasto mercado de portáteis... Era mais um mercado a ser explorado. Realmente, né, como... Só tinha Nintendo ali, né? Até queria falar, porque a Nintendo nos consoles nessa época, depois do Super NES, o 64 foi bem bagaço, assim, né, não total, mas... É, investiram porque salvou. E na época, eu lembro, não tinha Metroid, não tinha blá blá, daí lançaram o GameCube, aquela mídia mini lá, que não fazia sucesso algum, e sem modo online, a Nintendo nos consoles foi meio decaído. Até tinha aquela teoria na época que, pá, a Nintendo vai ficar nos portáteis. É. né? Sim, sim. Desgramar os consoles vai dar é verdade. Um portátil. Vai só isso fazer é portátil e os outros vão fazer. É, os outros vão fazer console, mas daí então, né? E dominava barato. Sim, não, e eles dominavam. Dominavam, sabe? Dominavam, não tinha pra ninguém. Não, segundo lendas da Famitsu, a Nintendo ganhava dinheiro por causa dos portáteis. Sim, sim. Ela se manteve. Dos portáteis. Na época do muito GameCube, dinheiro, muito. Na época do GameCube, ela se mantinha com o Game Boy Advance. Isso, exatamente. O que eu li em muitas revistas falava. Ela se mantinha com os lucros do Game Boy, e não com os videogames. Ah, é verdade. Porque a Nintendo separava o valor dos lucros do Game Boy com os lucros do videogame. Então, o que ela investia no videogame era em videogame. Game Boy em Game Boy. Ela teve que querer tirar os investimentos do Game Boy para investir no 64 e depois no Cubo. E depois daí juntou tudo e daí fez o Wii, né? Mas antes, né, como a Nintendo tomava o mercado, uma chapa, né, que estava tomando o mercado dos consoles, resolveu partir para a briga. Depois de muitas lendas, né? Porque falaram muito que a Sony ia lançar o desde a época do... Vale uma citação do pequeno portátil feio da Sony, Pocket Station. Não vou entrar em detalhes, procurem Wikipedia. A Sony, vendo o vasto mercado da Nintendo, portáteis, como sempre, se adentrando no meio do caminho e pegando boa fatia do mercado, pensou assim: bom, se a Nintendo lançou portáteis que vendem muito, vamos lançar um portátil que, além de jogos, crie um mundo de entretenimento. Porque na época começou a vir MP3, começou a vir, por exemplo, aquele LCD portátil. MP4, exatamente. Sim. Então, o que a Sony fez na época? No dia 12 de dezembro de 2004, no Japão, depois de, se eu não me engano, 3 ou 4 anos já no nascimento do Play 2, de estudo, desenvolvimento e afins, nasce o fabuloso filho, meu filho, fabuloso filho de outro supercontrolador de Fuca, não é mesmo, Fucistas? Sim, senhor. O grande e maravilhoso PlayStation Portable, ou PSP. Saiu no dia 12 de dezembro de 2004, no Japão, 24 de março de 2005, nos Estados Unidos, e na União Europeia, dia 1 de setembro de 2005, na União Europeia. Já era União Europeia. O que consistiu o PSP, no caso? Como a Nintendo utilizava cartuchos, então o que a Sony fez? Bah, não vamos utilizar cartuchos, porque vai ser um plágio feio, né? Então o que eles criaram? Como na época já tinha o PlayStation 2 e muitos consoles, Xbox e mesmo GameCube com mídias, a Sony criou o UMD, Universal Media Disk, que tinha capacidade de 1.8 GB para comportar os seus jogos, claro, e também um moderno sistema de proteção, porque só tinha abertura para passar o canhão de laser, no ele caso. Ficava interno, embutido. Dentro de uma caixinha de acrílico, né? Isso, uma caixinha de acrílico com um motorzinho que girava internamente o disco e protegia de riscos e sujeiras. Pra época era um monstro, né? Meu Deus, muito doido. Isso do MD era uma ideia muito boa, hein? Aquelas ideias que em teoria funcionam, é uma coisa, né? Sim. Mas é um protegido, não estraga ali. Um problema que ele tinha um custo alto também, né? Aí que tá. Mesmo assim. Sim. 1.8 GB muito bem aproveitado. Muito bem aproveitados. Muitos jogos, assim, que tu duvidava que cabiam em 1.8, né? Porque, na real, eu lembro quando lançou o primeiro vídeo, acho que foi na E3 2003 ou 2002. Isso, 2002. Daquele joguinho, Death Junior, o nome do Death jogo. Junior. Desde o início, eles falavam que era melhor que um Play 1, que era sempre falaram. E todo mundo, tá, vamos ver daí, Death Junior, mas vai ser assim os jogos, tá, que era um jogo bom, pelo menos. Né? Sim, vai. Sim. Aí saiu, é monstruosidade, na época foi tipo, meu Deus, o que é isso? Um portátil? Foi uma bomba. Atari Lynx 2. Não, mas foi bom porque o pessoal não levava fé, né? Muita gente não levava fé. Não levava fé. Mas os caras que da Sony, sonista, meu Deus, isso aí vai cagar em cima de todo mundo, né? Cara, só voltando no UMD, que tu vê a tecnologia dele, ele chega a ser menor, quase dobro menor do que o do GameCube. E o GameCube é 1.4. Sim, e o é verdade. O PSP 1.8, são 400. Até acho que eles se basearam no GameCube do disquinho, né? São 400 mega mais, cara. E a metade do tamanho, praticamente. Além do UMD, ou do PSP, o que, que ele tinha? Ele tinha, claro, né, Sony, fabricante de câmeras, né? Tinha junto o Memory Stick. O que, que o Memory Stick fazia? Armazenava, que foi um Epic Win e um Epic Fail ao mesmo tempo, né, pra Sony. Por quê? Epic Win porque tu armazenava músicas, porque ele servia como MP4, basicamente. Vídeos, podia ver vídeos, baixar trailers na PlayStation Network, sim, continha internet. E já vou me aprofundar no assunto mais tarde. Um dos motivos também que eles alavancaram, falaram bastante do PSP, a mídia foi isso aí, né, que ele era um media player. Sim, ele funcionava funcionava até como um porta-retratos, né? Sim. Por isso o MD, né? Por isso o MD, Universal. Universal Media Disc. E claro, com essa. Só pra ressaltar o MD. O MD também continha CD, tipo shows de bandas e filmes. E filmes. E também, voltando a falar do memória. É verdade, falando em filmes, cara, quando saiu Spider-Man, né? Você lembra? Isso. Tinha pra vender logo no início que saiu. E o MD, né? É. Quando eu comprei o meu PSP, veio na caixinha um códigozinho pra eu baixar na PSN o filme Escola do Rock. Mas nunca cheguei a baixar. Mas esse negócio de filme aí, eu lembro que não tá fazendo sucesso, pelo menos aqui no Brasil, não sei lá fora como é que é esse negócio. Fez um sucesso, não é um sucesso, vendeu na base da média, nos Estados Unidos principalmente. Mas porque eu lembro que na época saiu o filme do Final Fantasy, o Advent Children, também. Um MD que ia ter coisas a mais e blá blá, pra alavancar as vendas. Alavancar, né? As vendas. Durou entre 2004 e 2007 a história dos UMDs, né, com filmes. Né? E cara, né, e os memory stick, como eu tava falando antes, armazenar músicas, vídeos, fotos, imagens, sim, de sua câmera Sony ou imagens de PC. Sim, virar um porta-retrato. Ele podia ter, claro, os cartões de memória que eram suportados na época eram de até 2 GB, se eu não me engano, 2 ou 4 GB. E logo depois, com os firmwares atualizando, até 32 GB. E tinha o Epic Fail do Memory Stick, que, claro, tu podia instalar os jogos do MD pra facilitar os loadings, né, no Memory Stick, só que tinha um grave defeito. A pirataria se aproveitou disso. Que tu podia jogar os jogos abaixados na internet e salvá-los no Memory Stick. Porém, também tinha uma vantagem do Memory Stick, que tu instalando o jogo no Memory Stick economizava o consumo da bateria do portátil, porque gastava tinha que muita... girar, né? Isso, gastava muita bateria pra fazer o MD. Laser e tal. Isso. Ah, o laser, o motorzinho que faz girar o MD também, né? É, ele é bem silencioso, claro, assim, mas consumia um pouco de bateria, né? Bateria consumia, pra mim, eu que uso bastante, jogando direto, dura 8 horas, tranquilo, não sei, Fuca, o que tu acha. 8 horas, é claro. Decidia dura 5 horas. Aproximadamente. Isso da bateria, desde a época do Game Boy, depende muito do processamento que o jogo requer e da luz, sim, e do volume que tu joga. Então, por isso que eles dizem aproximadamente. É, né? Porque a Square sabe utilizar o máximo de videogame. Tanto que ela utiliza tanto o máximo do Play 3 que ela chega a queimar. Mas só no PSP, né, Square? Porque no Play 3 queima também o videogame. Meu, eu utilizo o máximo daquela... A Lightning, dá um Lightning no PS3. Fazia role. Enfim, o display dele... Invoca o Bahamu e explode o videogame. Pois é. O display é, a resolução é 480x272, né? Widescreen 16.9, com 16.8 milhões de cores. Paulada. Telinha de LCD, 97 mm, e do PSP Go tem 110 mm. Isso. Tô muito perdido. Ele possui 3 modelos, né? O PSP 1000, que é o Fat, o 2000, que é o Slim and Light, o 3000, que é o Slim, que eu tenho, um beijo, com o microfone, e o PSP Go. As diferenças entre os modelos, né? Porque o PSP 1000, que é o Fat, ele é gordo, né? É o meu. Ele é o gordo de mim. O PSP 2000, ele foi, é o Slim, que ele foi feito pra ficar mais magrinho, pesa 30% menos, não, assim. Não gasta menos até, bateria também? Acho que pesa até mais, menos. Sim, ele pesa na porcentagem. Dá pra colocar memory stick de tamanho maior e tal. E o PSP 3000 é quase o PSP 2000, só que ele tem um microfone embutido, né? E o Skype. Sony aprendendo com a Nintendo, né? Pois é, microfone. Sony copiando da Nintendo. Só que ela fez isso em um prazo de curto bem menor, né? Copiando e aprimorando o DualShock. Lembranças. Foi vendido cerca de 60 milhões de PSPs em todo o mundo, os 3 modelos, e a última data que eu tenho aqui, até 14 de março de 2010. O game mais vendido foi o Monster Hunter Freedom Unit, 3.5 milhões, até 30 de... da Capcom, até 30 de junho de 2010. Eu tenho a fonte aqui. O preço inicial do PlayStation Portable foi de $199, né? Faca. Basicamente custa isso aí. Deu uma baixada, acho que até pra $149. Faca, porque é o mesmo preço do tipo de console, é, né? É muito acima console, de qualquer outro portátil. Aí, as utilidades, né, do PSP, no caso. Ele reproduz filmes MP4, né? Sim. Aplicações em Flash, MP3, AAC, Windows Media Audio, fotos JPEG. No MD ou no Memory Stick, pode acessar a internet através de Wi-Fi. Ele pode também se utilizar como controle de jogos para o PlayStation 3. Olha só, controle de jogos para o PlayStation 3. Serve de espelho retrovisor em jogos de corrida, Gran Turismo, sim. Prólogo mandou um beijo. E no futuro, bomba bimba, atenção, todos aqui vão cair. A Samsung fez acordo com a Sony, esse era o meu medo. E vai virar celular o PSP Go. Tô vendendo meu celular agora. Vai virar o celular o PSP Go. Ainda bem que eu já comprei o meu. Ainda bem. Sim, e claro, tu pode sair, vai sair o quê? De GTF para receber o jogo. Mas que vergonha, para, separa essa bosta. SMS do PSP Go. Enfim, e também é possível comprar jogos da PlayStation Store, né? E jogos de PlayStation 1. Isso é demais. Foi uma boa sacada, Madonna, né? Jogos de Play 1, Frajola, que virou Xenogears, que é o RPG difícil, pode fazer um Vale a Pena Ver de Novo no seu PSP. Claro, depois dizem que não tinha um tempo, desculpa pra não jogar jogos clássicos de Play 1, agora tá aí, ó. Isso aí, gurizada. Eu, por exemplo, que vou pra faculdade, direto, o próximo jogo, depois que virar Mountain Storm, é Star Ocean, certo? Mas isso é massa, isso é uma coisa que eu não sabia. Fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Nos primeiros tinha já isso aí ou foi só depois? Sim, o meu já. Ele já suporta, né? Sim, eu não sabia, sabe? Tipo, eu não sabia que tinha isso aí. Sim. Outra coisa, né? O PSP, ele reproduz TV através de um aparelho da Sony chamado Location Free Player. E vira também uma câmera digital, que é acoplado na entrada USB. Que no caso, só hoje eu tô vendo uso, só que pra mim, pra jogar tipo jogos como iPad, Invisibles e afins, né? Que aí no caso tu filma o ambiente, tipo, na forma real, e o bichinho vê a superfície, por exemplo, do tapete ou da câmera e pula. Seria foder se funcionasse com qualquer câmera da Sony, né? Pouca foder, mas a gente ligar ali já. Que é Sony, né? Prints money, né? Vamos conversar. Tem que aprender. Pois é. Outro acessório que também serve pro PSP, né? PSP serve até pra apertrechos inúteis para mim. Ele tem o Go Explore, que no caso ele transforma o PSP num receptor de GPS, com sistema de navegação com ruas e mapas, que só foi lançado no Japão e na Europa. Nossa. Enfim. Uma bobagem. Sim, é bobagem. Ele, deixa eu ver aqui o que eu mais. Eu ocupo muito o GPS. Ele também é possível, infelizmente, isso é um fato triste aqui, ele também é possível a pirataria dele, no caso, funciona através de homebrews, né? Que são programas que enganam o PSP através de uma foto pra poder rodar pirataria nele, né? Que mais? Ah, sim! E a interface dele é a X-Cross Media Bar, que é essa interface que foi lançada no PSP, foi pras TV Sony Bravia, pros home theater e, claro, pro PlayStation 3. E copiada pelas outras empresas, a Fuzel. A Fuzel. E eu acho muito eu vi uma TV, cara, não sei se era Sony ou era LG, e sim. Tinha um menu assim. Abria a Sony, assim, acho que é Sony. Sony. Cara, Sony. Igual, assim, do... É, X-Cross Media Bar, né? Só pra citar, né? Tem os três modelos, né? O Fat, o Slim, que é o 2000, 3000. E agora um adendo aqui de Fuca sobre o PSP Go. Go. Bom, aí, go, go. Aí ia tudo muito bem, tudo muito certo. Lançaram o 3000 e tal. E aí, o que, que a Sony inventou? E aí a Sony disse assim. Bom, cansamos da pirataria. Já que a Nintendo fez a cagadinha do Micro Advance lá, vamos fazer também. Vamos cagar também, então. Se é pra imitar, vamos. Estamos com dinheiro que eu tava imitando direito. Vamos cagar bem, né, então. Porque, sei lá, o Jack Arrow aí, eles estão. É, ia ser foda em bonito com isso aí. Aí eles inventaram o quê? PSP Cocô, quer dizer, PSP Go. É. Diferenças do PSP Go. Não tem entrada pra UMD. Que é o básico, né? É o básico de tudo. Então, ou seja, amigo, você tem cagou um PSP ali, né? 1000, no caso o FAT. Você quer jogar um jogo? Não dá. Não dá, não dá. Quem comprou os jogos, assim, bateu minha coleção de jogos do PSP originais, não toma dá, na bundinha. Só download. Preço de lançamento, $250. Mais aí caro que o normal, né? Aí o pessoal disse assim, tá, mas com mais $50 eu vou comprar um PlayStation 3? Eu vou comprar um PSP Go? $50, ou seja, eu trabalho uma semana e eu compro um PlayStation 3. Nos Estados Unidos, óbvio. Então, aí como a cagada tava média ainda, então vamos mudar o design. Vamos mudar o design. Então ele abre. Quem já viu? Né? Já conhece. Ele abre, Slim, né? Bom, anyway, PSP Go feio total. O desespero da Sony, a Sony viu que cagou. A Sony viu que cagou. Tanto que ela tá liberando jogos grátis nos Estados Unidos. Quem com o PSP Go pode pegar alguns jogos. E na Inglaterra já é tudo free. É tudo free. Free? Meu Deus. E bomba! Vocês veem a lista de consoles vendidos no Japão? É assim, ó. Começa com claro, DS, PSP ali, Play 3 e tal, Xbox 360, Play 2 e depois PSP Go. Eu ainda não sei por que a Sony não ficou na dela. Prepara o PSP Go. A Sony é boa em ficar na dela, né? sei isso lá. Isso foi boa. Não, tipo, aí, ó. Feio total, feio. Agora, a parte mais interessante, vamos falar dos jogos aqui. Temos os principais. Os principais jogos. Peguei a lista da Players. Matapom. Cala a boca. Jogos. Locoroco. Tá, vou começar aqui. Vou citar os principais jogos. We Love Katamari. Amo. City. BlazBlue, Calamity Trigger Portable, Bleach Soul Carnival, Brave Histories New Traveler, Castlevania Draco X Chronicles, Crisis Core Final Fantasy VII, Amo, The Paixão, Dante's Inferno, Dissidia, Disgaea, Dissidia Final Fantasy, Final Fantasy Tactics The War of the Lions, remake do DPS One, God Eater, que é febre total no Japão. É o jogo mais vendido do DS. O jogo mais vendido. DD, PSP. Guilty Gear XX Ascent Core Plus, God of War Chains of Olympus, muito bom, também virei. Gran Turismo, Epic Fail. GTA. Por que, não! Por que é ruim o DPSP? Porque é bem, bem toscão, não, assim, bem... Ele foi falando assim... É pra listar. Refaz a tua pergunta. Rodrigo, por que é ruim o Gran Turismo DPSP? Não, eu vou perguntar, porque é grande. Pega no microfone, não na boca. Ei, ô. É o contrário, isso. Fiz a menos coisa. Fala de novo. Lanzoni, por que o Gran Turismo DPSP é ruim? Porque é Gran Turismo. Próximo. Cala a boca. Não, o Chico não sabe de nada. Não, mas por quê? Sério agora. Porque é. Ele também não sabe que eles gostam de. Porque é chato, não tem o modo. O modo carteira. O modo. No caso, o modo. Simulation. O modo carteira mesmo. É só arcade do jogo? É só arcade do jogo. Acabou. Não, quer dizer que não tem modo carteiro, o jogo é ruim. Não tem aquele de evolução e tal. Mas a magia do jogo, Frajola, é o modo simulation, velho. Arcade, eu jogo grid. Cara, estamos no PSP, não tem o tempo que o cara tem pra jogar num videogame. Tem. Isso. Para. Como não tem tempo se os RPG saem pro... Desculpa, Frajola, mas essa tua questão ali não tem nada a ver, porque esses jogos todos que eles lançam pro PSP é tudo jogo grande. Não é joguinho ali que nem... Aí foi eu ficar 24 grande. Horas jogando um PSP, não mais durar a bateria. É verdade. Não, isso aí foi falha feia. Multiplataforma do DS, né? Que foi sucesso no DS. GTA Chinatown Wars. Podre. Half Minute Hero. RPG muito, muito louco. Falam muito bem, né? É, eu joguei. Vira o jogo em 30 segundos. Carisma total. É louco, é louco. Japão. Exceed Games. Johnny Dark, que é um RPG, tipo estratégia da Sony. Kingdom Hearts Birth by Sleep. Para já se falar mal de aquilo da janela. Não quero saber, tem Disney. Vai estar no cu. Mora. Little Big Planet Portable, Loco Roco, Lumines 2, Lunar Silver Star Harmony, remake do PS1, muito bom. Muitos RPGs, Mr. Mosquito. Né? Muitos RPGs. Semana passada saiu o WeI7. WeI7, muito bom. Último book. Último book, né? Me and My Katamari 6. Melhor. Lixo! Vou comprar o... Pera aí, tô vendendo, vou comprar um PSP só pra jogar. É da bola? Este jogo eu vou falar com empolgação total. Metal Gear Solid Peace Walker. Metal Gear Solid Portable Ops. Mega Man Maverick Hunter X. Ótimo. Ops, que tu não gosta. Não gosto. Acredite se quiser, não gosto. Mega Man aí. Os controles são ruins e Peace Walker sofre do mesmo mal, mas vou tentar jogar. Só eu virei esse Metal Gear na vida. Opa. Parabéns. Esse Mega Man aí. Mega Man Maverick Excelente. Hunter X, remake do Super NES. Muito bom, virei. Que coisa deliciosa. Delícia, muito bom. Monster Hunter Freedom United, jogo mais vendido do PSP. Do mundo. Do mundo. Motor Storm Arcade Edge, muito bom. Melhor jogo de corrida do PSP. Patapom. Patapom. Estamos falando de que tipo de jogo aí? São os piores? Todos bons. Resistance Retribution, que foi o melhor jogo de PSP do ano passado. Silent Hill Shattered Memories, jogão. Eita, também, veio do Wii, virei, maravilhoso. Star Ocean First Departure e Star Ocean Second Evolution Remakes do The Play U e de Super NES, maravilhoso. Subarashi. Tem jogos, eu vi que é bom. Persona 3. Jogos anime e RPG ali, excelentes no PSP. Com certeza, com certeza. Ultimate Ghosts and Goblins e Valkyrie Profile Lenet, que é o remake do primeiro. Jogos, e tem muitos mais jogos, eu peguei essa lista na Players, né, que eu ajudei a fazer essa lista lá. Jogos épicos que estamos para vir, né, para jogar para esse para tempo. GTA. Third Birthday. Em 2004, 21 de novembro, a Nintendo lança o DS. O codinome dele foi Nitro. Eles ali a loucura. Eu curto com o Dinomes, acho. Velozes. É. Envio Frajola, Nitro. Nitro. Tanto que o código do DS FAT é NTR001. Tipo assim. Olha só. O modelo. É. Enfim, o DS ele foi lançado na época para ser um terceiro pilar da Nintendo, entre aspas. Por exemplo, tinha o portátil, que era o Game Boy, e o console de mesa. O DS era para ser um negócio separado, não era para ter a ver com os dois, né? Era para ser um terceiro pilar, assim, que eles diziam na época. Tanto que não é Game Boy DS, sabe? Nintendo DS. A Nintendo, quando fez o DS, ela sempre teve a ideia assim, né? Como foi ela que revitalizou os videogames lá em 85, 84, ela queria voltar essa nova experiência de jogar. Porque na época, o quê? Tu jogava aquele Atari com um botão, aquela alavanquinha podre que quebrava, aquelas coisas ridículas, e trouxe o NES, que era o negócio. Eles queriam voltar o ar de novidade nos videogames que não tinha, né? Que era só evolução gráfica, evolução de controle, evolução dos jogos. Era difícil ter. E as tentativas que tiveram dessa evolução foram feias, né? Então elas tentaram de novo, por isso que era o terceiro pilar. Tanto que eles sempre falaram que eu fazia como uma coisa tri diferente tal do que tinha. Eu, na minha opinião, o DS foi um experimento pro Wii. Eu acho que se o DS não tinha se dado bem, o Wii não ia nunca lançar o Wii. Iam lançar outro videogame. Minhas ideias. Então tá, ele foi lançado dia 21 de novembro nos Estados Unidos e depois, no Japão, em 2 de novembro de 2004. O resto do mundo só em 2005, né, chato. O que ele tem de especial para ser o terceiro pilar? É, ele tem um jeito totalmente diferente de jogar, que ele, por causa da tela touch, das duas telas, né? Ele não é somente, ele programação toda diferente, um jeito de jogar todo diferente, todo um nicho a ser explorado diferente das outras coisas, que não era só portas e outros videogames, né? Jogos que tu podia jogar no DS, tu não tinha como jogar outros lugares, né? Tá aí o trocadilho, né? DS, o nome, né? Dual screen mesmo, né? Tanto o negócio do codinome que eu falei é meio sério. No início o codinome era Nintendo DS. Aí foi pra Nitro. É muito nome de jogo. E depois voltou DS. Nitro, codinome tem. Imagina ter um videogame no Nintendo Nitro. É, o negócio do touchscreen é porque tinha virado moda, né? Celular. Não, foi antes, né? Cara. Foi antes, né? Sim, foi bem antes pra jogar. Tanto que um dos motivos Steve Jobs falou do iPhone, eles tinham ideia, ele só tava esperando se dar uma alavancada do touchscreen. Quando deu, foi por causa do DS, que no Japão é uma loucura. A diferença básica deles com os outros é as duas telas, uma em cima da outra, de 3 polegadas. Gamer Watch. É, Gamer Watch Feelings, que nem Fuka falou antes. Totalmente parecido com aquela versão velha. O link está no post. Ele saiu por $149, que era um pouco mais caro que o normal dos Game Boy, que era $100 sempre, né? Saiu um pouco mais caro, por isso que ele era o terceiro pilar, mais evoluído, entre aspas. Ele é totalmente compatível com o Game Boy Advance, né? Tem mais botões, né? No caso, L, R, X, Y, blá, blá, blá. Além do touchscreen, né? Som surround estéreo, surround. Joga em Mario DS e o New Super Mario Bros. É surround. Parece que tem coisa atrás. Verdade. Tipo... Ui! Enfim, ele tem um microfone, né? Que no primeiro modelo era embaixo, no Lite, é no meio aqui. Voltando à época do NES, que a primeira versão do Famicom tinha microfone no controle. E o Pikachu? É. Não, isso foi só depois. E é pro usado em vários jogos para reconhecer voz, dar comando e bastante usado para soprar. Soprar no Zelda. No Zelda e vários outros jogos, né? O Wario. É, o Zelda... Vários jogos. O do Yoshi lá, que o Mario tá descendo de paraquedas, tem que soprar pra manter ele no ar. E o reconhecimento de voz, me assustei, não tinha me tocado que era pra isso, estava jogando o RPG do Mario, o Mario Luigi lá. E assim, que tinha que mandar os caras atacar. E eu apertava o botão e não dava nada. Tava de screen, não dava nada, eu, porra! Aí que eu me toquei que era pra falar, vai. Sério, vai. Foi bem assim, eu falei, porra. É, tava o Julian andando na meio da rua e ele gritando, não, foi em porra, casa. Porra. Foi em... porra. Não, foi bem assim, eu. Por isso que eu não tenho DS, porque senão explode. Mas, né, a resolução bem maior e tal, assim mesmo, assim, é uma resolução baixa, né, comparado com qualquer jogo, assim. Processadores mais velozes, tem dois, né, como eu comentei antes, não sei onde é que vai ficar na edição, mas enfim. Ele tem um processador de Game Boy Advance, de Game Boy, isso, junto, e ele tem um outro processador bem mais veloz, né, mais violento, né, que é pro 3D e tal. Então ele usa esses dois processadores aí pra tudo nos jogos, né, pras partes 2D e pras partes 3D e tal. Ele coincide em usar os dois juntos muito bem, porque tem duas telas também, né, tem que lidar que todo lance que ele tem que processar, apesar da resolução ser baixa, ele tem que processar duas telas, que pois é uma resolução altíssima, né? Tem Wi-Fi, né? Como o nosso querido PSP, que dá pra jogar online. Tem que ter, né? Hoje em dia tem que ter. Ocupa bastante jogar online Mario Kart. Ele tem, né, as primeiras versões do DS, né, antes do DSi e tal, eles tinham que ir com o Opera, né? Tu comprava e tal, ele já vinha com mais memória RAM pra tu poder salvar as coisas ali melhor. Então ele tem o navegador, não é integrado. O 3D é bem melhor que o do 64, coisa de processamento. Só ele, devido à resolução menor, daí parece que é pior, né? Mas enfim, é bem melhor. Tanto que joguem o Mario 64 DS, meu Deus. E olhem o velho. E olhem o velho. É, não, não cheguei a é muito mais comparação. É muito mais polígono. Carisma, Yoshi, um beijo! Não, e fora isso, né? Olha os cartuchos, que loucura, né? Vai de 104 megabits a 4 gigabits os cartuchos, né? Tem uns cartuchos que são gigantes. Assim, lembrando, né, que esse número se divide por 8. Pra mais. Lembrando que esse número se divide por 8 para ter o dado que se usa em bit CD. Byte, né? É bit, né? É. Ah, não, peraí, posso fazer uma dica no cartucho? Sim. Cara, tudo bem que marca registrada é cartucho, Nintendo, só que não, eles não podiam ter feito o cartucho com disquinho interno, alguma coisa do tipo, assim. Porque... Mas se foi feio no PSP, pra que vai fazer no outro? Aqui funciona como muito feio, bem. Como feio, né? Como feio. Pega o tamanho do jogo pirataria, do DS, é muito menor, muito menor. Sim, mano. Mas fizeram fazer. O filho do DS é outro. É, é. Todo mundo tava com o pé atrás quando saiu o PSP por causa do MD. Sim. Todo mundo. É. Não vem dizer que não. Por isso que eu falei, porque todo mundo pensava que tu vai jogar assim, ó, e vai parar de funcionar. Era um medo, ainda bem que fizeram, tanto que eu elogiei antes, falei, né? Não, mas eu não tô falando a questão do jogo ali, tudo bem. Claro que cartucho é mais... Não, mas é que... Tamanho de jogo. Tu vê o jogo do DS e outra coisa. É, é outra coisa. É. Ali tem vídeo, tem coisa, não é? É outro filme. Depende de como tu usa, né? O PSP é mais por causa dos vídeos. É, o cartucho é flash, né? Sim. Mais capacidade. É. E a leitura é bem mais rápida do que o próprio cartão do... E também dá pra gravar o conteúdo ali, né? Tu salva os jogos ali, as coisas que tu usa, né? No caso dessa interação ali, é melhor. Então, capaz de salvar. Como, por exemplo, no Mario Kart, tu desenha teu próprio símbolo da equipe. Então, ele tem bateria recarregável, dura 10 horas, né? Mas depende do jogo, como sempre, mas pra mim, 10 horas, praticamente sempre. Assim. O jogo que eu joguei que mais ocupou foi o Kingdom Hearts, que lembro que eu recarregava ele a cada 3 dias, assim. Mas dura muito, eu acho que dura bastantíssimo. E tem um lance incrível que abre e fecha, e tu fecha e põe sleep. Isso aí é muito útil, mano. Tu vai fechar pra limpa a bunda, fecha, continua o jogo no quarto. Ah, sim, ele entra em modo de espera, né? É, e tem jogos que isso é usável, por exemplo, o Zelda, que eu não joguei a primeira versão. Tu tem um baú lá que tu tem que... Que não dá pra abrir, né? Eu acho que é... O que tu faz, né? Fecha o bagulho. Fecha o DS e ele dá um somzinho. Daí tu, opa. E tu abriu. Mas antes de falar assim, dos jogos, vamos citar as versões que o DS teve, o Prince Money Total de novo. DSi, DSX. Depois, né? É, esse é o DS Fat, né? Depois em 2006, em janeiro de 2006, eles lançaram o DS Lite. Que, deixa eu citar aqui a minha ideia. Quando anunciaram na E3 o DS, eu achei muito feio e bizarro o design dele. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, sim. Aquele gordão. Ele é meio estranho, ele parece que tá inacabado. E lançaram assim, achei estranho. E esse é o Lite, eu acho que era a versão que eles queriam, mas como quiseram aproveitar o hype. É. Tanto que eu acho que uma coisa também aconteceu com o PSP. Por isso que lançaram logo depois um mais fino. Eles tentaram, ou talvez a tecnologia não era bastante barata. Enfim, tem o Lite em 2006, né? Ele é mais leve, a bateria dura bem mais bonito, é lindo. E ele, sim, eu acho mais bonito. E ele, a internet funciona melhor, capta melhor e tal. E dá 5 horas a mais de jogos que o velho, né? E tal. E ele o Lite e o DSi tem a capacidade de conectar no Wii, né? O FAT não tem. Jogos de Wii que tu usa ele e tal, passar informações e voltar, o FAT não tem. Não sei porquê, mas... O DSi também, que saiu em novembro de 2008, 2009, nos Estados Unidos, tem a tela maior, 3.25, duas câmeras VGA para utilizarem em jogos e tirar as fotinhas. A bateria dura menos que o Lite. Tem um negócio para processar melhor o som, o chip louco lá, que diz que melhora bastante o som. Nunca eu usei um. Não funciona jogo de GBA, né? Não tem um encaixe para jogar o jogo antigo de GBA. Ah, sério mesmo? Mas tem um slot CD pra tu pôr tuas fotos, músicas, essas coisas aí. Ok. Ver os parabéns. Vídeos, essas coisas normal. Tem o dobro da velocidade de processamento e de RAM, tudo mais. E isso ajuda em várias coisas, mas não tem nenhum jogo especial pra ele. Isso foram bem, porque o pessoal ficava triste na época do Game Boy Pocket. Quem tinha não podia jogar certos jogos, né? Apesar de ser o mesmo videogame, basicamente. Eu acho que foram bem nisso aí, que não lançaram. Mas mesmo assim tinha processamento maior, né? Na época falaram que iam lançar, né? Jogos. Sim. E tal, mas daí não lançaram mais nada. Eu achei válido isso. Ele tem, já vem com uns esquemas de internet tal, e tal, tanto que se tu tivesse comprado um DSi, tu tivesse comprado antes o navegador, tu ia lá e eles devolviam um dinheiro em jogo, coisas assim. Olha só. Ele tem a loja de jogos, né, que DSi Shop e tal. É um joguinho especial feito só pra ele. Por exemplo, aquele Foto Dojo lá. WiiWare. É, e são jogos mais simples, mas tem uns mais detonados. Mas nada muito demais, né? E também ele tem várias coisas, tipo, acesso ao Facebook, blá blá blá. Outra versão também, que esse eu queria ter muito, que é o XL, lançado em outubro de 99. Tem 4.2 cada tela, é gigante. Eu também travava uma guria que era XL. O nome dela, XL. É, eu lembro bem. Fraca do Frajol. É, eu lembro. E ele tem uma caneta maior também, que esse foi tipo um Game Boy Micro, saca? Foi uma tentativa pro pessoal mais velho e tal, que a tela maior e blá blá blá, blá blá blá. De novo esse papinho, né? De novo esse papinho, né? Mas apesar, vendeu muito. É, o que vende hoje é isso aí. Pra caralho. Tanto que quem compra, não compra mais o DSi, ele compra já o XL, se tiver a opção, né? Ele é um pouquinho mais caro, mas no Japão a compra. Eu teria um, em vez de ter um DSi. Enfim, de vendas... em junho, 30 de junho de 2010, o DS, todas as versões tinham vendido 132 milhões de unidades no mundo. Agora vamos falar dos jogos, então, né? Tu vê que tem muito jogo... Vamos falar... Scribonauts! Jogo de mamãe, jogo de... Vamos falar os jogos que mais venderam, então. Qual é o jogo que você acha que mais vendeu no DS? Advogados! O jogo do Pokémon. WarioWare. Trauma não. Center. É do criador genial, né? Do meu melhor amigo. E Miyamoto? Sim. Peraí. E não é Mario? É Nintendog. Ah, é verdade, cara. Nintendog. E agora então, vai sair o 2. Nintendog. 22 milhões de cópias. Nintendo Cachorro. E o segundo? Nintendo Cats. Que vai sair e o Super Mario Bros. Com 19 milhões. Esse é bom. Esse é depois tem Brian Age, os Pokémon ficaram atrás desses aí, veja a loucura. Brain Age é jogo de todo mundo. É, o Mario Kart também foi um dos mais vendidos, tava aquele Animal Crossing que vendeu pra caralho no Japão, que tenho amigos que jogam todos os dias 5 minutos. Todo dia, porque tem que viver, saca? O Mario 64 DS também tá entre os mais vendidos e tal. Você lembra das propagandas do cara legal? As propagandas eram trifoda, eu lembro. Alta mídia. Tem outras coisas escritas aqui. É, não, é isso aí. Que eu tenho anotado aqui, é isso aí. E do professor Layton, professor Tibúrcio. Sim. É Adventure, tu não gosta? Good. Então, fique longe. Eu gostei muito do Dragon Ball RPG. Sim. Apesar de não... Saiyajins lá, né? Apesar de não curtir, assim, muito a série, mas o jogo é muito bem feito. Tá louco. Todos os jogos do Dragon Ball são ótimos. É, dos jogos tem vários, né? Cala, tem poder. Tem bastante jogo explorando esse lance do touchscreen, por exemplo. Zeldas, muito, que né? É totalmente touchscreen, né? Que chega mas a ser chato. Tu tem que assoprar o Wario, né? Fica... Vários tu tem que assoprar. Vários, é muito o Zelda tu tem que assoprar. Tu tem uma arma que é... Ocarina? No Zelda Spirit Trucks tu tem uma flauta e tu toca... Mas vários, né? Aquele jogo lá do Wario... O Star Fox DDS, tu fala certas frases e ele usa no jogo. Porra, vai... Fox. Não, ele pega a tua voz e faz que nem o Super NES, né? Mas com a tua voz. Que massa. É, tipo, tu tá falando a língua do Star Fox. Mas enfim, acharia melhor estar... Do the barrel roll. Imagina. Follow me, Fox. Imagina. Estão falando dos jogos. Os jogos tem bastante que eles usam isso aí, né? Bastante jogo casualíssimo. Que vende pra caralho. Vende pra caralho. Sustenta basicamente a Ubisoft. Estourizado e é sério. Ui, também, o que eles vendem daquela série Medical Doctor? Eles vendem 30 vezes mais que Assassin's Creed. E tô falando sério. Então, gordinhos do Xbox, fiquem gordinhos. Porque, não, vende muito. Mas vende pra tia, pra avó, pra pirralha. Pra vender, né? Interessa, Jerônimo. Três públicos, né? Jerônimo diz assim, ó. Reparadores de casa. Que querem fazer? Imaginação. Sabe que no Japão, mangá é lido bastante por donos de casa, né? Não sei que tipo de mangá específico que é, mas eu não lembro direito, mas anyway. Não, e aí, Japão com é outro certeza, bom. O pessoal lá do Japão sai o Brain Age, whatever, lá, Imagine dançarina de baile. Tô pegando. Não, esses Imagine aí, eles vendem mais na Europa. Tá. Na Europa e nos Estados Unidos. É? Os não, do não, Japão mas... é mais aqueles jogos loucos, tipo aqueles de encontro. Aquele de metrô lá. É, o simulador de metrô lá. Simulador Ninja Gaiden, eu achei... Não, vários jogos. Não, os jogos bons, assim, hardcore, assim, são ótimos. Sim, pra DS é muito bom. Tem vários desses bons aí, mas todo mundo lembra desses do Cooking Mama, né? Com certeza, é o que mais vem. Trauma Center, Cooking Mama. Esses casuais eu achei trio Trauma Center. Eve de Kive! Eve de Kive! Não lançou ainda. Não, assim, tem umas adaptações dos jogos, tipo Call of Duty, assim, fica uma merda. Ah, não, mas isso aí não adianta. Eu acho bom. Não precisa, sabe? Tipo, eles lançam os troços na Nintendo. Eu acho bom. Mas é que, cuca, isso aí eles têm que lançar. Eles lançam pra todo mundo. Olha o Force Unleashed aí, isso aí é pra tudo que é bunda. Ah, pois é. Vende, vende. Vende, né? E eu acho ótimo. Eles fazem os Mario, os Mega Man, isso aí é os hardcore, isso aí só os hardcore da Nintendo, isso aí, ó. Elite Moments Pride of You, cagando. Ah, mas isso aí é uma ofensa, né, jogar esses jogos. Eu jogo o seguinte. Tá louco, isso aí é pra mim. Eu vou cagar, pouca merda, eu vou ficar, não vou passar uma fase, uma missão inteira do Kingdom Hearts. Só tem simulador de peitos também. Deve ter. E aí, mas tem, né? Julie, tem algum jogo do Kojima pro DS? Tem aquele, a versão do Bukutai lá. Ele fez uns outros também que eu li, uns projetos loucos lá que ele produziu e tal. De outros jogos, assim, mas não lembro agora de cabeça. Mas aquele book tá lá, só ele não usa mais o sol, mas é um RPG pra ele. Usa a noite. Que ele tem um negócio no cartucho, que pra pegar... Ele usa a noite. É, daí tu vai na luz negra lá também. A lua... Vai na lua cheia. Funciona, sério. Pega o brilho da lua cheia. Vai na zona jogar DS, então. E funciona. Funciona. Para o Brasil tinha luz negra. Sabe. Zona urbana, zona rural... Anyway, muitos jogos, então. Tem muitos jogos. Olha, eu joguei poucos. Joguei o New Super Mario Bros. E o Kagame. E o Scribblenauts. Scribblenauts eu achei. Tem jogos muito bons, né? O pessoal. Quê? Horário pra gritar. Chegou a quebrar. É graça de jogar aquilo, me fala. O quê? Scribblenauts. É o jogo do. Cara, prefiro Scribblenauts. Mas tem história. Falei com várias pessoas do Scribblenauts. Julie parecia vocalista. Falei com várias pessoas do Scribblenauts. Que gostaram, que não gostaram. E todos assim. É que é meio o problema do Scribblenauts é a tua cabeça, saca? Não é o jogo. Tu fica indignado que tu não consegue passar aquilo lá porque depende de ti, não depende do jogo, sabe? O DS tem bastante desses jogos aí, extremamente criativos e novos. Isso eles têm muito. Muito, né? Por exemplo, esse Brain Age ali, na época, ah, meu Deus. Né? Isso aí foi tudo do DS. Tem, mas tem também pra Xbox da vida, assim. O Trauma Center, as coisas, foi tudo pro Wii, sabe? Sim, eles usam por causa que é diferenciado, né? O controle e tal. Esses negócios aí, jogos assim eram impossíveis anos atrás. Oh, yeah. Impossíveis. Ninguém imaginava isso aí. Imaginavam, mas não. Ah, isso não vai rolar. Não tinha como tu fazer, né? Verdadeira interação do jogador. É, uma interação completamente diferente. É, a imersão diferente. Quem gosta de Trauma Center que joga, tu fica nervoso e sua de nervoso no jogo. Tu fica nervoso e sua. Jogue com a namorada do Phoenix Wright, essas coisas. É, Phoenix Wright eu não joguei ainda pra falar. Só o Rodrigo jogou. O Rodrigo jogou muito. Objection. Muitos nomes. É. Pulling. Objection. Pulling Rula. Ah, tem jogos excelentes, né? Mas o pessoal, como eu sempre digo, só lembram do Cookie Mama, né? Porcaria, né? E vende. Então não adianta reclamar. Que Cookie Mama tem 3, mais o Gardening Mama. Como eu diria a Sega Manico, o que importa é que a Sega está lucrando. É isso aí. Nesse caso, o que importa é que a Nintendo está lucrando. E lucram muito, né? Lucra muito. De jogos que eu indico para vocês jogarem, obrigatório. New Super Mario Bros. Super Mario 64DS, que está no meu top 5 melhores jogos do mundo. Que eu joguei. Não é igual ao do outro, é muito melhor. Ah, tem o Yoshi, ok. Não é. É outro lance. Scribblenauts é um dos jogos mais criativos do mundo. Sim, verdade. O Ninja Gaiden, Dragon Sword lá, é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. É muito foda, muito a fuder. Mega Man ZX e Mega Man ZX Advance. Joguei meia hora e disse, esse jogo é muito bom pra jogar agora. Pra jogar no futuro. Castlevania. Aquele Castlevania que saiu pra DS. Final Fantasy. Os remakes. Do Final Fantasy. Bom. Verdade, tem voz. Isso é que é foder. Tem o 4, voz. Que o Japão ama o 4 desde o Super NES, desde o NES lá e... Agora saiu pro DS aí, galera. Bom, de RPG tá lotadíssimo. Lotadíssimo. Né? Nem o PSP. Nem vou citar. RPG tá louco. Lotadíssimo. Nem vale citar. Vale citar, sim, joguem todos. Aí, tem um que é um jogo muito cult e hypado da Square, que é o The World Ends With You. Que eu não joguei ainda. Não é o que tem de fã por aí é louco. Entra nos fóruns, tem os caras com assinatura ali do jogo. E não é nem da Nintendo. Não vende nada, né, cara? É um jogo que foi meio. É cult, né? Aquele jogo. É, foi. Isso, Underrated. Virou essência. Ficou underrated, né? Esse The World Ends With You. Que é vários outros. O designer do Kingdom Hearts. É a galera que fez Kingdom Hearts. Beijo, Frajol. Próprio Kingdom Hearts, né? Obrigado. Ah, o Kingdom Hearts, né? Apesar de ter aquele sistema de missão que eu não curti muito. Ah, não dá, né? Porque uma hora tu enjoa, é que nem GTA, né? Uma hora tu tá fazendo a mesma coisa, indo lá matar 10 caras lá no fundo. Bom, esse assunto de GTA e Kingdom Hearts missões. Não, não, mas só falei, né? Só pra falar. Tem Mario e Luigi Superstar Saga 2. É, o 3, não tem o 3 também. Tem o Partners in Time que tu joga com Mario e com Luigi, com Baby Mario e com Baby Luigi ao mesmo tempo. Sério que tu fica com um nó na cabeça. Lembra no The Advance? Sim. Tem que jogar com os dois juntos, tu fica meio fora. Os melhores gráficos. Jogar com os quatro junto. Tem que controlar os quatro. Tá, tu fica fora da cabeça. E esse último aí, que é o Monsters Inside Monsters lá, que tu joga dentro do Bowser lá, diz que é muito foda. Eu não joguei ainda, porque esse jogo bom eu deixo. Ah, quando eu vou dizer, hoje eu vou jogar, daí eu ponho um jogo bom e jogo. Senão você vai ficar jogando 15 minutos também jogo. Mario Kart, melhor, só não supera do Wii. É o melhor, né? Não, só não supera do Wii, cara. Mas tem um filho de. Ele é o mais difícil de todos, pode ter certeza. Terminando então, vamos entrar numa discussão rapidinha. O futuro. O futuro, né? O que tem por aí pra vir, né? 3DS para outra vez mudar tudo de novo, outra vez para deixar como estava antes. Aí que está um ponto que eu ia falar, mas não te interrompi. Vai resetar a Matrix de novo, né? Tu falou que a Nintendo esperou o Steve Jobs esperou o touchscreen ficar legal, a Nintendo fez ficar legal, e eu acho que o 3D agora vai pra frente por causa do 3DS. Por causa que não precisa óculos, principalmente. Principalmente. Tá, falam que é aquele negócio meio feio. Inclusive que eu li essa semana que os celulares, vão sair os celulares também com suporte 3D, que vai virar a telinha pra cima, vai ter imagem. No Japão já tem. Pra fora, já tem. São meio mais ou menos uma tecnologia semelhante, mas o 3DS não vai ser tão saudável. Assim, isso é uma coisa mais... O que os caras dizem que tem que jogar pra ver. Tanto pra criticar, quanto pra elogiar, quanto pra falar mal. Tem que jogar, não adianta. Porque é um negócio que não tem como passar. Assim. Uma coisa é certa, o gráfico dele vai ser melhor Play 2. Apesar da resolução também ser baixinha, né? Mas gráfico bom, né? Jogos esperadíssimos. Super Street Fighter 4, remakes de Persona. Metal Gear 3. O Kid Icarus, que foi mostrado. E o que todo mundo fala, exclusivamente, principalmente os caras do Screw Attack, que tu tem que jogar pra ver que o 3D é uma coisa que não importa mais o gráfico se é bom ou ruim. O 3D dá outra ideia completamente diferente, saca, do jogo. Sim. Por ser 3D, sabe? Não adianta ter um gráfico de NES e 3D. Sim, claro. Não ajuda. Óbvio, mas eu tô dizendo, eles querem dizer que é outro lance. Sim, sabe? Sim, mas daí tu viu que vai ter jogos, vários remakes, ports, né, na verdade, pra 3D, que eu acho que é meio Prince Money total, Five e eu vou comprar certeza. Todos. O Zelda Ocarina of Time 3D, um pouquinho melhorado do 104 e 3D. Todos. Mas eu quero jogo novo, eu estou esperando jogos novos. Sabe, né, que isso aí tem duas coisas. Um, a Nintendo vai fazer os jogos novos e vão ser bons. Isso pode ter certeza, mas tem que esperar as third party, né? É, marqueteiro é foda. Não querendo tirar o mérito da Nintendo ali, mas eu, assim, a minha opinião é que 3D pra jogos é um negócio totalmente dispensável. Aí jogou, que tá. Tanto que é isso que os caras falaram. Cinema 3D? Já fui no cinema 3D várias vezes. Então, tipo, eu fui lá, vi, barra o filme que eu fudei 3D. Mas eu assisto todo dia filmes e não preciso do 3D, não faz falta. É que nem... Tudo bem, o jogo é um pouco diferente. É um luxo que é muito caro e faz pouco. Mas é que tá, o Nintendo vai baratear. É que a Nintendo tem essa política de esperar ter o preço, sabe? Por isso que o 3D é só agora. Não vou comprar uma TV tanto que... 3D, porque daí é fácil, né? Exatamente. O cara lá, o Valdinei lá da Disney lá, ele disse que ele tem na gaveta dele um projeto do Game Boy Advance que funciona, que é 3D. Só que não era viável. Game Boy Advance. Só que eles esperam ter o preço. Então isso aí, como você falou, ou vai alavancar ou não vai. Por exemplo, o que e tu se citou... alavancar? Vai ter um Nintendo novo 3D. Isso é certo. Sim. O videogame na próxima geração. O mesmo teste que eles fizeram com o DS, né? O PSP2 só ouvi falar que vai ter touchscreen. PSP2 eu vi bastante coisa procurando que vai ter. Vai ser melhor que o Play 2, muito foda, assim. É o que o PSP prometia na época, sabe? Que 4GB e não sei o que lá. E vai ter tela maior e vai ser 3D. E vai ter touchscreen finalmente. Não sei. Tudo bom. São tudo especulações. A Sony não confirmou nada. Disse, negou tudo, mas. A Sony não negou. Aí que está. Eu tava programando. Ela não confirmou nada. Ela só não falou. Isso que não vai rolar. Ela ficou na dela. É. O 3DS tem previsão, acho que em novembro no Japão, né? Dezembro no Japão. É, eu acho que vai pegar já o outro ano fiscal. O ano fiscal termina 31 de março. Eu ia falar, tem o lance do ano fiscal. Ano fiscal. Vai pegar ali depois de abril, maio de 2011. Eu também acho e que depois vai ser isso aí. Até sair aqui vai demorar um tempo ainda. E o que vai acontecer? Eu acho que o anúncio do PSP2, os rumores, vai começar a surgir próximo do fim do ano fiscal. Geralmente tem uma feira início. Não, eles vão esperar. É aquela PAX, acho que é uma feira, a primeira feira assim. Não, eu não digo que ela vai mostrar. Esse aqui é o protótipo do PSP novo. Eu digo que ela pelo menos vai falar isso. Estamos trabalhando. Acho que esse negócio de telefone junto aí já garante um touchscreen, né? Tipo, por favor. Porque não vão pôr uns números ali no meio. Não adianta não ter touchscreen agora, né? E tem que ter touchpads, tem que ter muita coisa, né? Depende de muita coisa. A gente acabou de falar do 3DS. Pois é, porque o 3DS já tem touchpads, já tem remake, já tem uma coisa pré-programada pra fazer assim, uau, o pessoal tá no hype, é 3D, é bom. Não que o Everton falou, não é necessário, tá? Mas se tu jogar, tu vai ver que, os caras disseram todo mundo isso aí. Os caras falaram, eu acho que não tem nada a ver, foram lá jogar, meu Deus do céu. Verdade, que nem eles dizem do Kid Icarus, né? Que ele tá desviando dos lasers lá, que ele tá voando. Se tu não jogar 3D, tu faz fuder. Porque tu não sabe de onde vem. Bom, do 3DS é que dá pra ligar e desligar, sabe? Então todo mundo vai fazer isso. Isso é verdade. Jogo, assim. Eu tava comentando esses dias com gente que tinha problema de visão, não sei o quê. Mas eles vão otimizar tanto que eu acho que isso é em últimos casos, se alguém tem um problema sério, aí vai dar pra desligar esse efeito. Então vai... Até a GG falou, né? Que ela não curta, ela ficou meio tonta ali. Eu também não sei. Eu nunca vi nada em 3D. Não sei se a minha miopia vai atrapalhar. E hoje saiu que usou o review da LOL jogos que usou no 3 em 3D e o pessoal caiu, né? Enfim, né? Vamos esperar, né? Vamos esperar, né? E vamos esperar a Microsoft falar, porque desde o Xbox One... O O que eu falei no caso da E3? Falta a Microsoft entrar no mercado. Porque... Começou com os consoles Slim, que nunca tinha, agora resolveram fazer o Slim. Foi a época feio, né? Continua a ter o One Red Light. É, né? Vamos ver agora o portátil, que vai ser... Portátil com eles têm que lançar, porque é rumor desde o Xbox One. Não tem mais se a Microsoft lançar um portátil, não joguem na cama, que pode incendiar. Nossa, e é isso aí, quem tem portátil aí de vocês, por favor, comentem. Isso, os jogos, também dica de jogos, principalmente aqueles jogos underrated, né? A gente não falou muito dos jogos, né? Falamos mais assim, dos principais e tal. E principal dica, compre todos. Então tá, gurizada, até o próximo cast. Até o próximo cast. Abraço a todos.